Começa agora o Quadrincast. Spartans! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Iron Man. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Olá, tropa Quadrincast, ou deveria dizer Hello, Quadrincast Troop. Não, ficou horrível isso. A gente vai ter que fazer em inglês? A gente vai ter que fazer esse programa em inglês mesmo. É, vai sair depois a versão dual áudio desse podcast. A versão dual áudio, é. Vai ter que lembrar que tem que falar inglês com uma batata na boca, né? Uma potato. É, o inglês britânico. O inglês britânico, é. Top of the morning to you, Quadrincast Troop. Bom, vocês já ouviram as vozes deles, eu estou aqui com os meus colegas diretamente da Grã-Bretanha, Leandro Laurentino, pela primeira vez em muito tempo participando de um Quadrincast. Caramba, sempre é a primeira vez em muito tempo, cara. E eu tô toda hora aqui participando, eu já tô começando a ficar revoltado com esse negócio. E ele, presença constante, figurinha carimbada no nosso Quadrincast, praticamente um símbolo do Quadrincast, Luiz Gravelo Filho. Olha aí, eu já virei símbolo agora, daqui a pouco eu vou virar moeda, viu? A nossa moeda oficial da Quadrim tem o Luiz estampado nas notas de 100. Por isso não vale muita coisa. É, exatamente. Não vale nada. Na verdade, custa mais pra fazer a moeda do que ela vale. É, você falou assim, mas não especificou o quê, né? Deve ser décimos de centavos, né? Vocês devem imaginar, porque leram um post, ouviram no feed, ou olharam aí no seu acumulador de podcasts, seu agregador de podcasts, o tópico de hoje, graças à nossa querida Panini, que a gente não ganha nada pra fazer propaganda, nós vamos finalmente poder falar do herói favorito de todos nós aqui, que é o Capitão Bretanha, certo? De todos nós que vivem no Rio Grande do Sul. Todos aqueles que são gaúchos aqui, nesse momento, né, participando do podcast, né? Cara, eu nunca imaginei que existia um fã do Capitão Bretanha. Tá, eu confesso que não é o meu herói favorito, mas assim, ó, da Marvel, tirando os Panteão, né, de primeira grandeza, aquela galerinha dos Vingadores, uma parte dos X-Men e o Homem-Aranha, Capitão Bretanha, pra mim, vem logo em seguida no meu coração. Pô, mas aí tu também colocou uma porrada de X-Men, hein, cara? Ô, cara, a Marvel tem 4 mil personagens, cara, 4 mil personagens. É, o Capitão Bretanha deve estar na 30ª, 40ª posição. É, exatamente, tá pelo menos no top 50, entendeu? Não, pra mim o Capitão Bretanha tá ali coladinho com sei lá, com a Megan mesmo, com a Megan, a companheira dele, né? You big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you. Vamos começar primeiro, a gente tá falando do Capitão Britânia, vamos falar da fase britânica dele, que é a fase das histórias que eram publicadas na Marvel UK, a filial da Marvel na Inglaterra, que englobam, né, a famosa fase do Alan Moore, e junto com o Alan Davis, que foi a fase que a Panini republicou recentemente no seu encadernado, chamado singelamente de Capitão Britânia. Vamos aproveitar, antes de mais nada, para afinal definir, é Capitão Britânia ou Capitão Bretanha? Britânia, né? Tá aqui, o encadernado tá na minha frente. Eu sou Capitão Britânia, então não tenho o que contestar, né, cara? Os caras acho que foi a Pandora que lançou antes, né, também. É. E aí acho que na Pandora ela era Britânia, né? Exatamente. A coleção da Pandora, do ano 2000, Arquivos X-Men, foi uma minissérie em 4 partes. Vinha Capitão Bretanha. E eu acho que nas histórias do Excalibur informatinho também vinha Capitão Bretanha, mas eu não achei aqui minha coleção pra confirmar isso. É, mas agora, no encadernado também que a Panini lançou recentemente, a gente tá fazendo propaganda legal da Panini. A Panini podia pelo menos mandar encadernado pra gente ler aqui e sortear, falar, né? Nem é pra gente, a gente sorteia. Pois é, Panini, por favor aí. Então, o encadernado que eles lançaram aqui também chama Capitão Britânia. Até porque seria estranho, né, se não falar Britânia, se eles chamassem de outra coisa. O que eu acho? Eu prefiro Capitão Bretanha, talvez por memória afetiva, talvez porque venha de Grã-Bretanha, em português Grã-Bretanha é Grã-Bretanha, não é é Grã-Bretanha. Mas a Panini optou por essa grafia Britânia, possivelmente para manter a pronúncia o mais fiel possível do original, né? Que é Captain Britain. Existe uma questão aqui, agora vamos chamar o professor Pasquale para resolver, que na verdade Bretanha é uma região que fica na França. Então, se você falar Capitão Bretanha, então, você está falando do Capitão Francês, e você sabe que é francês. Aí não. Então acho que para a questão, assim, lógico que a ilha se chama Grã-Bretanha, mas acho que pro nome do personagem, acho que Britânia mesmo, apesar de parecer que vai estar vendendo um liquidificador, né, um processador, tá valendo, né, acho que é melhorzinho. É, não, tá aí o nosso oráculo virtual esclarecendo que a opção por Britânia faz a referência direta ao povo britânico e não ao povo bretão. E não há nenhuma marca de eletrodomésticos, nem nada disso. Exatamente. Feito esclarecimento, chamem como preferir, Britânia, Britain. Até a gente vai ver que depois esse negócio... Não chama Britain, não. Britain é babaca. Não chama... Não seja trouxa, né? É, não seja otário. Não seja nojento, não seja aquele cara. Sabe, sempre tem aquele cara. Não seja aquele cara, exatamente. Sempre tem aquele cara que você fala X-Men e o cara vem, não, é X-Men. É, não seja esse cara. Não seja esse cara, é. Capitão Bretanha é, na verdade, um personagem que foi criado pela Marvel. Foi um dos personagens do surgimento da filial britânica da Marvel, a Marvel UK. Então ele é oficial, sim, da Marvel, tá? Era uma subsidiária, né? Não era bem uma filial. Só que uma curiosidade sobre ele é criado por dois autores americanos. É, uhum. Né? Foi criado pelo Chris Claremont, cara. Só o Chris Claremont. Pelo Chris Claremont e o Gary Friedrich. O Chris Claremont eu sei que é americano. O Gary Friedrich, se não me engano, é também. É o Gary Friedrich ou é o Herb Trimpe? Ah, sim, perdão. É o Herb Trimpe, exatamente. É, o Herb Trimpe é americano, sim. Foi o Gary Friedrich, foi outro roteirista que assumiu depois o Claremont. Que eu tô olhando o encadernado aqui, me confundi. É isso aí, Chris Claremont e Herb Trimpe. E as histórias dele eram criadas para serem publicadas na Inglaterra, porém, elas eram feitas nos Estados Unidos e enviadas para a Inglaterra para serem impressas, né, e lançadas na Marvel UK. Então aí um personagem que é para ser muito identificado com a Inglaterra tem origem e inclusive era manufaturado nos Estados Unidos. Olha, esse quadrincast, vão fazer uma coisa comigo que eu já torço para fazer até algum tempo, já que é arrancar minha carteirinha de nerd, né? Eu vou fazer várias revelações aqui. Uma delas é, por exemplo, eu olhava a participação do Capitão Britânia lá no Excalibur e eu achava a coisa mais maluca do mundo, porque eu achava que ele não tinha nada a ver com os X-Men. Eu só fui descobrir que o criador dele foi o Chris Claremont, que escrevia os X-Men, né? Na fase clássica, escreveu milhares de anos os X-Men. Agora, quando eu peguei pra ler, é sério, eu não sabia que o Capitão Britânia tinha sido criado pelo Claremont. Eu imaginava que tinha sido. Sabia que não era o Alan Moore, mas imaginava que tinha sido algum britânico da vida. Não imaginava que tinha sido ele, não. É uma daquelas clássicas jogadinhas de marketing da Marvel, né? Vamos lançar quadrinhos na Inglaterra, então vamos lançar um Capitão Britânia como análogo ao nosso Capitão América. Ele surge, a primeira aparição dele é numa revista própria, lançada pela Marvel UK, só que sem o nome Marvel UK, na capa vem Marvel Comics Group, normal, só que ela é lançada na Inglaterra. Ela é de 13 de outubro de 76. E uma curiosidade que lá pra frente vai ser importante é que essa revista do Capitão Britânia ela era uma revista mix e colorida. As histórias do Capitão Britânia, elas começam coloridas e elas publicam também as histórias do Quarteto Fantástico e do Nick Fury e Agente da S.H.I.E.L.D. E fica assim por um bom tempo. E tem que lembrar também que essa revista era uma revista semanal, né? Que você ia lá. Isso, então, isso. E eram histórias curtinhas, não era aquela... Não é aquele mix atual nosso, que a gente imagina uma história inteira de 20 e poucas páginas. Eram historinhas de 5, 6 páginas, né? Aliás, detecta o formato, hein? O formatinho ruim. Como ela era essa revista mix, ela tinha que publicar também as histórias dos outros personagens clássicos da Marvel, né? Republicar, na verdade, lá na Inglaterra. As histórias do Capitão Britânia em si, elas variavam entre 8 e 5 até páginas. Então eram esses capítulozinhos curtinhos, mas tinha essa característica de ser semanal. É um outro modelo de publicação. Depois a gente vai ver que ele até passa por algumas revistas. Se não me engano, era a The Mighty World of Marvel, que é uma das revistas onde foi publicada, inclusive, essa fase clássica dele, do Alan Moore, que ela tinha passatempos, figuras pra colorir. Era uma revista bem diversa, assim, o foco não era só quadrinhos. Uma coisa legal, a gente falar do Capitão Britânia, assim, ó, ele tem toda uma fase pré Capitão Britânia que a gente conhece hoje, pré-Capitão Britânia do Alan Moore, entre aspas, né, depois eu explico por que as aspas, que não chegou a ser muito publicado aqui no Brasil. Talvez tenha saído alguma coisa na época da IGE, Ebal, mas ele tem toda uma fase ainda com um uniforme vermelho. Quem não conhece vai ter a foto aí no post, que é aquele uniforme todo vermelho, que ele tinha um cetro, né, um bastão, muito parecido com alguma coisa que o Demolidor usaria, e uma máscara que era bandeira, tinha também um medalhão e um leão, assim. Eu acho aquele visual melhor do que esse, na boa. Eu acho aquele visual. Cara, eu não sei se é porque a primeira vez que eu li alguma coisa do Capitão Britânico foi aquele... Depois a gente vai falar disso, foi o encontro dele com o Homem-Aranha, mas é... É, você leu no Brasil isso, né? Saiu pela Ebal. Isso, foi quando saiu... Não, acho que foi pela Abril. Quando a Abril relançou em algum momento, foi um Homem-Aranha da Abril, agora não vou lembrar qual o número. Foi o encontro dele com o Capitão Britânia. E, cara, eu achava muito bacana aquele visual dele. Aí depois, quando republicaram novamente, quando saíram histórias do Capitão Britânia aqui, até foi um outro crossover dele com o Capitão América mais à frente, ele já tava com esse uniforme, né, com esse visual que o Alan Davis criou, aí na parceria dele, entre aspas, com o Alan Moore e outro autor. Eu já achei uma merda esse visual, falei, pô, mas cara, eu depois vi a explicação dele pra porque que o uniforme era assim e tal, e baseado na Guarda Britânica e tudo, mas enfim, acho o outro melhor. Cara, eu gosto bastante do visual do Alan Davis, né, o visual que ele ficou consagrado. Esse visual criado por americanos, o próprio Alan Davis fala isso, ele era um pastiche do Capitão América com um monte de símbolos jogados no uniforme pra fazer alusão à Inglaterra, né? E os ingleses não gostam muito disso, eles não gostam muito. Você começa a jogar referências que não tem uma história, então algumas coisas não combinavam ali, eles não gostavam. A origem do Capitão Britânia, ela tá ligada diretamente à lenda do Rei Arthur, que também é outra coisa que os ingleses se importam bastante, sabe? Não é uma coisa pra você usar levianamente assim. Só pra complementar a informação que o Laurentino estava procurando, o encontro do Capitão Britânia com o Homem-Aranha saiu tanto pela RGE, no Super Almanac do Homem-Aranha 7, quanto na edição formatinho do Homem-Aranha de Abril, no caso Homem-Aranha 38. Ah, é isso. Então saiu nas duas. Tá? Então, foi essa que eu li. Na verdade foi o Homem-Aranha 38. Eu não sou tão velho assim, Vitor, na verdade. É uma das primeiras vezes também que eu lembro de ter, pelo menos eu não lembro de ter visto antes, o Arcade, né? O Arcade. No... É, exatamente. Eles se enfrentaram. Eles enfrentaram o Arcade, né? Essas histórias que vocês estão citando, elas já são um pouco posteriores do surgimento do Capitão Britânia, quando a Marvel começou a colocar os heróis clássicos da Marvel pra contracenar com ele, pra tentar dar uma alavancada nas vendas. Eu vou dar um palpite, tá? Eu não sei se é não sei se procede isso. Vou me basear no que o Alan Davis fala muito sobre isso. O Capitão Britânia, talvez por ser escrito por americanos, e talvez por ser assim tão claramente um pastiche como ele era no começo, dos outros heróis Marvel, né? Ele tinha um pouquinho do Capitão América, um pouquinho do próprio Demolidor, um pouquinho do Homem-Aranha. Ele não fazia tanto sucesso assim na Inglaterra. Uhum. Tanto que a revista, né, que eu falei, era mensal. Ela durou só 39 edições, né? Quer dizer, não durou nem um ano. Semanal, né? É semanal, desculpa. Então não durou nem um ano, né? 39 edições, né? Sim, isso que ela ainda tinha de muleta o Quarteto Fantástico e o Nick Fury, né? Uhum. Também podia ser o fato das histórias serem ruins também, né? Claro. Mas eu não acharia estranho se os ingleses dessem uma torcida de nariz, assim, por causa dessa história dele ser escrito nos Estados Unidos, porque a gente sabe que recentemente a editora que publica os quadrinhos do Dr. Who, não vou lembrar o nome, contratou um roteirista americano, que eu também não vou lembrar o nome, e deu todo um bafafá na Inglaterra com isso, porque os ingleses ficaram revoltados que um americano ia escrever o Dr. Who, que era talvez o super-herói mais famoso da Inglaterra. Aí, né? Talvez começasse a ficar bom, né? Pronto, a partir desse momento odiado por todos. Estamos perdendo todos os nossos fãs da Inglaterra, Who, né? Não estamos perdendo, mas todo mundo me odiando nesse momento, né? Agora eu quero ser odiado. Não. Bom, aí eles começaram, e essa história, esse encontro do Capitão Britânia, ele encontrou o Nick Fury também, mas os encontros dele com o Capitão América e com o próprio Homem-Aranha ficaram bem famosos. Tanto que a revista dele, ela é substituída por uma revista chamada Super Spider-Man and Captain Britain. É, e aí colocam, começa a publicar também as histórias do Homem-Aranha junto, sabe? Caramba, tem práticas que são utilizadas, né, cara? Há anos aí. Ah, tá mal, coloca o Batman, tá mal. Coloca o Homem-Aranha, pronto, acabou. É mais ou menos coloca isso. Coloca o Wolverine. Tá bom. É. E também, pra um dos sinais que a revista já não tava fazendo tanto sucesso é que já no número 24, as histórias passam pra preto e branco. Eles nem se davam o trabalho de colorir mais as histórias. E eu vou dizer, eu acho até que funciona melhor em preto e branco, por causa desse formato de histórias curtas, né, de capítulos curtos. Eu me lembro muito daquelas quadrinhos que eram publicados por páginas diárias no jornal, sabe, Tarzan, o Fantasma, que era tudo em preto e branco e curtinho, assim, um capítulo emendava no outro e segue o baile, sabe. Eu acho que por isso o preto e branco, não sei, eu acho legal de ler esse tipo de história em preto e branco. Mas é uma questão de gosto pessoal. Só pra não deixar vocês no ar, a origem do Capitão Britânia inicialmente era o seguinte. Ele era um estudante de física chamado Brian Braddock, que tinha perdido os pais. Ele era órfão, né? Seguindo toda aquela lógica dos heróis Marvel. Num acidente com um supercomputador que o pai dele tinha criado. Um computador chamado Ben Central. Dá um acidente lá, o computador se revolta, cria vida e mata os dois pais dele eletrocutado. Ele vai trabalhar... E ele se sente muito culpado, porque ele ia tratar sempre um herói muito sério, né? Um cara muito certinho. E ele se sente muito culpado por não estar junto com os pais dele quando esse acidente acontece, porque ele estava pela primeira vez com uma menina lá, a Courtney Ross, se eu não me engano. Aí é o tipo de coisa que você fica se perguntando também, né? É querer criar trauma. Não, é querer criar trauma. É óbvio. Porra, mas assim, não faz sentido nenhum isso. Ah, porra, os meus pais morreram num acidente, tá? Porque o meu pai criou um supercomputador do mal e o caramba, e eu, adolescente, estava fazendo uma coisa absolutamente estranha para um adolescente, que é dando os pegas numa mulher. É. Ah, o cara se culpa por isso. Meu Deus, nossa, eu não tava lá com meu pai pra ajudar ele contra o supercomputador que ele criou. Se fosse os anos 60, eu diria que é um puritanismo da Marvel, mas era os anos 70 já, né, cara? Era hippie, né? Ninguém de ninguém. É, por favor, né, cara? Estranho era se ele tivesse um sábado à noite em casa lá ajudando o pai com o supercomputador, né, cara? Isso seria estranho. É. Mas é a Marvel, né? Marvel tem que ter algum draminha na criação do personagem, né? Senão... Pô, forçaram demais a mão aí, hein, cara? O cara ficar se culpando por causa disso, pelo amor de Deus. É, ele ganha os poderes como? Ele vai trabalhar numa instalação de pesquisas num lugar chamado Darkmoor, e quando um vilão invade isso e vai destruindo tudo. Ele foge do centro de pesquisa depois que os vilões matam o chefe dele, lá, o Dr. Travis, e ele acaba caindo, sobe um acidente de moto, cai, e ele encontra uma espada cravada numa pedra e Merlin e sua filha, o mago Merlin, tá lendo o Rei Arthur, e sua filha Roma aparecem pra ele e dizem... Ele encontra a espada e um medalhão, perdão. Dizem que se ele pegar o medalhão, ele vai ter os poderes da Grã-Bretanha, enfim. Ele vira um herói lendário, um campeão da Grã-Bretanha, chamado Capitão Britânia. É bem isso a origem dele, né? Dá umas 5, 6 páginas, tá? Calma aí. Ele tinha que escolher... Só me explica, porque tem tempo que eu li esse negócio. O cara chegou numa caverna, tá fugindo, sei lá o que e tal, encontra um amuleto. Uma espada e um amuleto. Exatamente. Ele encontra uma espada. Sendo que a espada era Excalibur. A espada do cara que seria o rei da Inglaterra. Eu não me lembro se ele sabia que era Excalibur. Aí mandam ele escolher. Aí, mas, não, tudo bem. Vamos imaginar que ele não soubesse que era Excalibur. Que era uma espada ou um cordão. O cara escolheu o cordão. É sério, é isso mesmo. Esse é o personagem que vai ser fã. É, não, eu não sou desse, eu sou do que veio depois. E aí ele ganha os poderes do Capitão Britânia, e aí ele vive altas aventuras, apronta altas confusões, acaba encontrando alguns famosos heróis Marvel, enfrenta um vampiro lá, enfim, acontece um bocado de coisa. Quando a revista dele tava indo pro buraco, e que eles começam a lançar essas outras revistas, Super Spider-Man e Capitão Britain, ele acaba sendo cancelado e fica um tempo sem ser publicado. Ele vai reaparecer como coadjuvante, vejam bem, nas histórias do Cavaleiro Negro. Lembra o Cavaleiro Negro? Caramba, hein, cara. É. Olha. Cara, aí, dá pra descer... Assim, dá pra descer... Não dá pra descer muito mais do que isso. É, ser coadjuvante do Cavaleiro Negro é foda. É verdade. Você tem o fundo do poço e você tem isso. Caramba. Eu não me lembro agora a revista que eram publicar essas histórias, mas eram histórias do Cavaleiro Negro publicadas em preto e branco, nesse formato aí, 5, 8 páginas no máximo. E eram umas aventuras do Cavaleiro Negro que se passavam numa outra dimensão, chamada Otherworld, que aqui ficou tanto Outro Mundo na versão da Pandora, quanto Extra Mundo na versão da Panini, e se não me engano, a Abril também chamava de Extra Mundo. Extra Mundo, né? É, só pra constar, lá fora, essa revista aí do do Cavaleiro Negro chamava-se Hulk Comic. E Hulk Comic, exatamente. Não era nem Comics, era Comic. Era nessa revista, era uma das histórias que compunham o Mix, né? E aí, num dado momento, essa dimensão, Extramundo, era uma dimensão medieval num primeiro momento, onde dos objetivos do Cavaleiro Negro era encontrar, libertar ou ressuscitar o Rei Arthur. E aí ele encontra o Merlin, e como o Merlin estava ligado lá na origem do Capitão Britânia, o Mago Merlin convoca o Capitão Britânia pra ajudar o Cavaleiro Negro. E aí ele fica vivendo essas altas... Parece que o Merlin sempre teve... Na verdade, ele tinha uma missão pro Capitão... Né, depois foi... Ele tinha uma missão pro Capitão Britânia. Obviamente são retcon, né? Criaram depois. É, exatamente. Assim. Até aí é pra ser o Merlin da lenda, entendeu? De alguma forma manifestado no nosso mundo e tal. É uma coisa bem mágica. É, depois ainda teve a questão que do retcon da tropa dos capitães Britânia, né? Sim, sim, sim. Mas isso é mais adiante. E o que acontece? Então eles vivem essas aventuras lá no Extramundo, até que eles encontram o Rei Arthur e o Merlin, como recompensa, manda o Capitão Britânia de volta pra Inglaterra. Despacha, né, ele do Extramundo, junto com um elfo que ele tinha conhecido lá, que não serve pra nada, o Jackdaw. E aí começa a filha da putita, né? É. porque que é onde, exatamente onde começam as histórias do encadernado da Panini, né? O cara envia ele de volta pra terra, mas não era a terra dele, e envia com um ajudante que não ajuda em porra nenhuma, né? Exatamente. Um elfozinho qualquer, né, que não... Ele só se teleportava, né, se eu não me engano. Cara, na boa... Ele se teleportava, ele podia se teleportar. O elfo do Harry Potter faz mais coisa do que esse aí. É. O que acontece? Ele despacha o Capitão Britânia e o Jackdaw, só que isso não tem uma continuação. As histórias do Capitão, do Cavaleiro Negro, continuam lá no Extramundo e não aparece mais o Capitão Britânia, porque afinal de contas ele tava ali só fazendo grupo. Em 81, já alguns anos depois disso, isso aí já o próprio Alan Davis conta, né, na introdução dele pra um dos encadernados que foi lançado lá fora, que a Pandora republicou quando lançou aqui o Arquivos X-Men Capitão Britânia. Em 2000. O Alan Davis conta que todas as revistas da Marvel UK eram só reimpressões em preto e branco, do Quarteto Fantástico, do Nick Fury, do Hulk, como nós já dissemos, né? Até que o editor, na época, o Paul Neary, decidiu que não, que eles tinham que lançar algum material original e que poderiam aproveitar este super-herói, né, britânico, que era o Capitão Britânico, que já existia. E aí ele chama o Dave Thorpe e o Alan Davis pra recriar, né, relançar o Capitão Britânia. O Alan Davis, na época, ele disse que ele era um amador, ele não era um desenhista profissional. Ele foi chamado pelo Paul Neary justamente porque ele era barato. Como ele não era um desenhista profissional, ele comprava barato. Dava pra ele um fish and chips lá, uma batata e peixe próprio, cara. É. Já fazia o desenho e acabou. Não, ele fala que ele já tava satisfeito de poder dizer pros amigos dele que ele tava ganhando dinheiro pra desenhar quadrinhos, que era uma coisa que ele fazia e ninguém, todo mundo ridicularizava ele, né? Aí agora ele precisa, não, olha só, é trabalho. Pois é, cara. Tem gente que acha que é diversão falar sobre quadrinhos. É. O Paul Neary tem essa proposta nova pro Capitão Britânia, que ele vende pro Dave Thorpe e pro Alan Davis. E o Alan Davis diz que o que convenceu ele, que ele não gostava, aí que ele conta que ele não gostava do Capitão Britânia, porque ele considerava uma paródia, uma sátira, né? O uniforme dele não fazia o menor sentido. E aí o Paul Neary disse, não, então você reinventa aí o uniforme do Capitão Britânia. E aí ele se inspirou, como o Laurentino tinha dito, nos uniformes militares da Inglaterra, né? E criou este uniforme que a Union Jack é proeminente no peito e tal, tem o elmo, que eu sinceramente acho muito legal esse uniforme. Uhum. Cara, ele odiava mesmo o uniforme antigo, cara. Sim. Porque assim, ele levou um quadro da história. Ele levou um quadro da história pra mudar o uniforme e não quis justificar de jeito nenhum. Não, ele só diz, o meu uniforme mudou e o meu cetro sumiu, que aí não tem mais o cetro, né? Foda-se, né? Acabou, chega. Não tem mais explicação que isso. E tem mais um detalhe, né? Ele também usa a muleta a dizer que o uniforme dele mudou porque agora os poderes do cetro, né? Porque, na verdade, muitos dos poderes que estavam no cetro passaram pro uniforme. É, na verdade, antes disso tudo, ele não tinha poderes dele mesmo. O amuleto, né, virava... É que dava poderes pra ele e o cetro também, né? Aí, em algum momento, acho que o amuleto vira o cetro, passa pro cetro. Não me lembro o que aconteceu. Mas, enfim, os poderes dele estavam nesse cetro. E aí eles, então agora os meus poderes estão no uniforme. Ele resume, né? Porque ninguém explica nada pra ele, só vê que o uniforme mudou. Era muito recalque, cara, com esse uniforme. Era muito recalque. Vocês têm razão aí. O Alan Davis era muito recalque com esse uniforme, cara. E uma curiosidade sobre isso, esse um quadrinho que o Laurentino... É que começa o encadernado da Panini, tá? Pra vocês que não sabiam, que a Panini não colocou nenhum texto introdutório no encadernado, é aí que começa a história, já no, é algum tempo depois dessa história do Cavaleiro Negro, aí já relançando o Capitão Britânia, o primeiro grande revival dele, né? Uma curiosidade é que essa história saiu pela primeira vez em preto e branco, todas as edições eram em preto e branco. Ela hoje é colorida porque ela foi depois, ficou famosa, foi relançada em vários encadernados e foi recolorida. Mas mesmo na versão colorida, esse um quadrinho que o Laurentino falou, não aparece o uniforme velho colorido. É tudo azul, chapado. Era muita raiva mesmo do uniforme. Certo que foi o Alan Davis que não deixou colorir isso aí, cara. Isso aí não vai colorir, não. Não vai perder tempo com essa porra, não. Não tem que aparecer, não. Isso aí tá ali por um acaso, pra ter continuidade na história. Bom, aí não sei se vocês quiserem continuar contando, o Laurentino já tinha falado, né? Ele volta pra Inglaterra, mas não é a Inglaterra dele, né? E aí, eu sei que assim, bom, já disse que eu não gosto muito desse formato aí, né? Das histórias, essas histórias curtinhas. Ah, deixa eu falar mais uma curiosidade. As histórias eram nesse formato de 5 ou 8 páginas. O Alan Davis fala que quando entra o Alan Moore, que não é agora, essas histórias começam escritas pelo Dave Thorpe, depois a gente avisa quando muda pro Alan Moore. Então assim, Panini, não adianta botar só o nome do Alan Moore na capa, tá? Muita coisa desse encadernado é do Dave Thorpe, muitos conceitos, inclusive. Não é tanta coisa assim. Muitos conceitos. O Alan Davis fala que o Alan Moore era muito texto e ele não ia conseguir colocar tudo em 8 páginas. Então o que ele fazia? Ele pegava aquela folha padrão de desenho, deitava ela e dividia ela no meio, e aí desenhava como se fossem 2 páginas. Ele dizia, eu era pago pra desenhar 8 e entregava 12, 13, 14. Caramba, isso porque o Alan Moore é o defensor da classe, tal, dos artistas, eu tudo botava pro cara pra trabalhar pra ele condenado e ganhar igual. É, o que eu nunca entendi é se elas chegaram a ser publicadas originalmente assim, no formato horizontal, uma do lado da outra, porque nas compilações elas já vêm como se fosse uma página inteira, né? Pelo que eu entendi, como o problema era de limitação de página pra imprimir as revistas, eu acho que sim, eu acho que no original elas saíram assim, uma do lado da outra. Não, tu nota que quando começa a fase do Alan Moore, tem muito mais informação na página, se você reparasse no que tá acontecendo, assim. Isso é uma coisa legal, né? Porque você tem que ter um poder de síntese muito grande, né? Tanto que na primeira página dessa história, o Capitão chega na Inglaterra, ele já chega na Inglaterra, já aparece lá o Merlin e o Arthur conversando, ah não, o lugar dele não é aqui, ele tem outra missão, e ele já cai no meio de um assalto da Crazy Gang, né? Isso foi uma maluquice do caramba, né? Eu não sei o que aconteceu, porque eu tava esperando alguma coisa muito... Tava esperando um começo, né? Tava esperando um começo. Pois é, eu tava esperando um começo. Aí, de repente, quando eu comecei ali, que negócio é esse, cara? Ele tá lá no meio da gangue maluca, não sei o que e tal, e tem um cara que é o chefe da gangue maluca. E na boa, cara, sinceramente, o Alan Moore depois, quando ele assume, ele pega esse cara aí, que é o tal do Mad Jim Jaspers. Eu acho que ele só transformou ele no que ele transformou porque ele gostou do visual do cara. Porque não faz nem sentido. É sério, não tem nada pro cara ter sido o grande vilão do Run, do Moore, né? Eu acho que foi só isso. Ele faz um retcon safado na cara de todo mundo, assim, sabe? Mas, assim, já começa com aquela coisa meio que eles estão num mundo diferente, né? Não na Londres que o Capitão Britânico conhecia, porque o Merlin foi filho da puta e mandou ele pra uma outra terra sem avisar nada. E era uma terra em que a Inglaterra era totalitária, novamente tinha uma ditadura no poder, né, etc e tal. E isso daí a gente vai ver acho que esse tipo de coisa que chamou a atenção do Moore, na boa, porque é o tipo de coisa que aparece depois de novo nas histórias dele, mas não foi dele, né, esse início. Essa ideia inicial não foi dele. Ainda era o David Thor. Desculpe interromper, não só essa ideia inicial não foi dele nas histórias do Capitão Britânia, como o Alan Moore, na cara dura, usa esses conceitos que aparecem na história do David Thorpe em duas obras-primas dele. Porque o que acontece? Nesse mundo da Inglaterra era um estado policial, né? Um estado bem mais opressor, e todos os super-heróis tinham sido proibidos ou mortos. Em que histórias do Alan Moore você identifica esses dois traços? Aí sabe o que é? Sabe o que me revolta? É depois querer pagar de bonzão. Sabe, saca virgem no puteiro? Então aí é o cara depois querer, entendeu? Dizer que não, ele é diferente, que ele não faz essas coisas. Aí, ó. Pegou as ideias do David Thorpe aí, usou, ganhou dinheiro pra caramba e agora ficou obrigando os outros a publicarem as histórias do David Thorpe pro David Thorpe ganhar uns trocados, mas ele mesmo não vai lá e dá uma grana pro cara. Vai lá, dá uma grana pro cara. Não, aí o que eu tô falando, claro, de vingança, né? Essa questão da Inglaterra estar no polícia, né? Do próprio Watch Watchmen, né? Que essa questão... Na verdade, são só pontos de partida para as obras-primas do Moore, tá? Não é a história toda. Mas tá na cara de onde saiu a inspiração, né? Cara, é... Pois é. A história, ela é maluca do... Desde o princípio, né, cara? Eu tava repassando aqui os quadros, a forma como a história é contada, tudo que vai acontecendo numa velocidade. É por conta de, por isso que eu falei que eu não gosto tanto desse formato de 5 páginas. Cara, as coisas vão acontecendo numa velocidade impressionante. Ele chega, enfrenta a gangue maluca, daqui a pouco tá enfrentando a polícia. Um robô que alimenta de lixo. Aí tem a polícia do mundo, né, que são os caras ali que são esse estado ditatorial da Inglaterra, etc. Logo depois ele encontra com uma representante do extramundo, do executivo do extramundo, né, cara? Era o Comitê de Evolução do Omniverso, uma coisa assim. É, exatamente, era o Opal Saturnino, né? É, o nome dela era Opal Saturnino, a Magistrix do Comitê de Evolução do Omniverso. Uma coisa que você tá falando é bem isso mesmo. É interessante porque as histórias são capítulos curtos e eles faziam questão de que cada capítulo acontecesse uma coisa diferente. Elas até emendavam uma nas outras, mas tipo, num capítulo ele tá enfrentando o robô, no outro capítulo ele tá enfrentando a polícia, no outro capítulo ele encontra um rato evoluído lá, porque, e aí ele vê de onde vem. Isso me lembra muito essas páginas diárias, né, do Tarzan, do Fantasma, que era bem isso. Eles queriam que cada capítulo tivesse uma coisa, mas que fosse emendando um no outro, né, e aí ficava esse samba do crioulo doido. Tem bem esse formato de tirinha mesmo. Inclusive, tem uma história que é ele e o duende lá lembrando de um negócio que nem seguia a ordem cronológica. É um fill-up, é um filinho, né? O ataque dos seres binários. E aí a curiosidade sobre isso é que eu acho que essa história tá no encadernado da Panini, mas não tinha sido publicado. Não tinha sido publicado pela Pandora. Até dá pra entender, porque ela é uma lembrança, são 5 páginas ali de uma lembrança de algo que aconteceu ali, um filinho. E, bom, é óbvio, é muito melhor se ler a obra toda, com essas 5 páginas, etc. Mas dizer que contribui muito pra história, não contribui, não. É mais um enche linguiça mesmo. Não faz a história andar em nenhum momento. E aí vem a última história do David Thorpe, né? Que seria depois desse violinho safado aí, vem a última história do David Thorpe, que é Se o Impulso Fracassar, né? Que a ideia era que a Opal Saturnini ia colocar um líquido evolutivo nessa terra, nessa Londres aí. Era o mundo 238. Depois começaram. Acho que foi aí que introduziram as numerações para as diferentes terras da Marvel. Foi, né? Inclusive, o universo 616, que seria o do Capitão Britânia, o oficial, né? Foi a primeira vez aí que citam esse termo, Marvel. Marvel não, o universo 616, né? E aí, Opal Saturnino, bom, essa terra aqui tá atravancando a evolução das outras, porque é tudo muito atrasado, Inglaterra é uma ditadura, é engraçado, né? Ditadura pode ter em todos os outros lugares do mundo, mas quando é na Inglaterra, aí o mundo é atrasado. Ah, cara, tá... mas isso é uma visão bem inglesa da coisa, aquela visão eurocêntrica, né? Nós somos a capital, a mesma coisa que os Estados Unidos pensa dele próprio, a Inglaterra também por muito tempo pensou dela própria, né? Nós somos o carro-chefe do mundo, né? Se a gente tá atrasado, o mundo tá atrasado. Pois é, então, esse foi o caso. Então ela tinha que arrumar um jeito de fazer, aí ela montou todo um plano, né? Bom, o plano é o seguinte, a gente vai colocar aqui essa lógico que disso que eu tô falando. É o líquido evolutivo. É, parece que é simples assim, mas acontece uma porrilhão de coisas entre uma coisa e até eles conseguirem concretizar o plano de colocar o líquido evolutivo lá nas águas de Londres. Mas assim, a ideia principal era essa, colocar esse líquido evolutivo. As pessoas que tinham contato com esse líquido, é muito engraçado, né? Porque o cara ganhava uma consciência do nada, né? Ele era completamente a favor do regime e tal, quando entrava em contato com esse líquido aí, pronto, o cara evoluía e tal, como é que era? Passava de coxinha a liberal. Ou o contrário, não sei, dependendo do seu posicionamento político, enfim, mas era mais ou menos o que acontecia, o cara mudava completamente a posição política dele. Tinha uma crítica política bem forte, né, na verdade. Eles diziam, essa terra é muito atrasada, e estavam falando, esses regimes totalitários, assim, autoritários, são muito atrasados. E é bem isso que o Laurentino falou. Quando o cara evoluía, ele virava um liberal, ou seja, a evolução é ser liberal. Mas só uma curiosidade antes, uma coisa importante mencionar, é que desde o início desse run, desse revival, eles estão tentando modificar ficar é o Capitão Britânia. O Capitão Britânia, no início, ele não era um herói tão grande, musculoso, como a gente conhece ele hoje. Ele tinha um corpo mais normal, assim, só um corpo atlético, né? Nessa história, ele enfrenta a Vanguarda, que é uma guarda de elite da Opal Luna Saturnini, que depois a gente comenta, e eles usam uma arma nele que era o raio involutivo. E aí ele vira um macaco. Ele vira um macaco uniforme do Capitão Britânia. Ele não vive altas aventuras como um macaco, tá? Não é que nem o Thor quando virou sapo. Ainda bem, inclusive, porque isso é o maior chatinho. Mas aí ele entra em contato com o líquido evolutivo na história seguinte, e aí ele evolui e ele diz, ah, parece que eu tô melhor do que eu tava antes. E aí ele fica maior, mais musculoso, então eles já estavam tentando colocar alguma coisa na história pra mudar o Capitão Britânia, né? Pra deixar ele um herói um pouco diferente. Além da questão da mudança do uniforme, né? Eles não gostavam do personagem mesmo. Eles estavam tentando reinventar o personagem. Agora, isso a gente não comentou antes, mas tanto o Dave Thorpe quanto o Alan Davis, eles são britânicos, né? São ingleses. Então, eles estavam tentando reinventar o personagem justamente sobre uma ótica de dois autores britânicos. Ao contrário do Capitão Bretanha original, que era sobre a ótica de autores americanos. Então, assim, fica muito claro na história que eles estão tentando fazer isso, mas eles ainda não sabem que direção seguir, né? Mas tem um cara que sempre sabe que direção seguir, né? Uhum. E aí foi quando acontece a virada, né? E você fica falando aí, você fica querendo dar moral pro Dave Thorpe, a verdade é essa, eu também tava dando moral pra ele agora, mas a verdade é a seguinte, ele colocou, ok, ele introduziu aqui um conceito ou outro, tem muito, você falou aí, tem muita coisa nesse encadernado da Panini aí do Dave Thorpe, tem nada, cara, eu tô olhando aqui a quantidade de páginas aqui do cara, ó. Esse revival começa na Marvel Super Heroes 377 e o Alan Moore entra na... Cara, vou te falar, são 56 páginas. Na Marvel Super Heroes 386. Então teve 9 edições com Dave Thorpe, é bastante coisa. É, e depois 45 com o Alan Moore, cara. Aí você não tá dizendo nada. O que eu escrevi umas 11 histórias lá de 5 páginas, 56 páginas encadernado é Dave Thorpe e o restante é Alan Moore, cara. Eu sou Panini e tacava Alan Moore na capa, na frente da cara do Capitão Britânia aqui, entendeu? Não, é que o que eu quero dizer é que o Alan Moore, na verdade, ele, muito bem, inclusive, não acho que ele tenha feito errado, ele parte de muitas coisas que o Dave Thorpe tinha estabelecido na história. Claro que o Dave Thorpe não sabia o que fazer com elas, né? O Alan Moore já sabia, é só isso que eu quero dizer, entendeu? Não, é exatamente. O Alan Moore pegou um negócio que tinha umas ideias boas, e aí ele falou, bom, agora tem umas ideias boas aqui, agora vamos escrever uma história com esse negócio, né, cara? Vamos parar de fazer esse samba do crioulo doido, cada hora acontece um negócio diferente e tal, se bem que, bom... Mesmo com o Alan Moore demora um pouquinho pra coisa... Se você tá lendo encadernada Panini, ainda não tá acreditado nessas histórias, mas começa a fase do Alan Moore, se você queria saber, começa com a história Mundo Distorcido, que, aliás, provavelmente é o mesmo título do encadernado que a Salvati deve lançar pra fechar aquela coleção das Graphic Marvel de capa preta, né? Pergunto, vai começar daí a história, será? Eu acho que sim, porque os encadernados da Salvati, apesar de serem mais grossinhos, eles não têm tantas páginas quanto os da Panini. Eles têm menos páginas. Então eu acho que eles vão cortar alguma coisa assim. E você queria a introdução da Panini. Tomara que a Salvati faça uma introdução. Não, a Salvati faz. A Salvati faz. A própria Pandora fez, né? Eu não sei porque que a Panini... A Panini tem feito isso com os encadernados, né? Ela até coloca uns extras, umas galerias de capa, mas não coloca nunca um texto situando o leitor, sabe? Sabe por quê? Vou te falar. O cara não passa na banca, nunca li nenhum quadrinho na vida. Vou comprar esse daqui do Capitão Britânia. Não vai acontecer. O cara que compra, o cara que... Que sabe, já, né? Já conhece personagem, já leu, já conhece toda essa história do Alan Moore e tal. Já escutou o Quadrincast já pra saber como é que é e tudo. Então, assim, no, é pra esse público que o encadernado tá, entendeu? Então, eu acho que poderia ter uma introdução. Poderia, mas não é uma falha tão grande, não. Cara, eu não tô ganhando um centavo pra ficar aqui defendendo a Panini, não tem nem procuração, né? Porra, né? Bom, quando o Alan Moore entra na história, basicamente o que acontece? A história anterior era assim, o impulso fracassar, né? O que eles mostram é exatamente isso, que eles colocam o líquido evolutivo na água, mas alguma coisa dá errado e o mundo fica loucão, cara. E aí, eu não sei se já era um argumento do Alan Moore, que introduziram de última hora, mas a última página da história anterior, ou talvez seja a primeira da outra, eu não sei. Não, acho que é a última do anterior. É, a última do anterior, já, né? Já é do Alan Moore. Moore, né? Provavelmente é do Alan Moore. Não, já é. Não é possível, cara. Não é possível que o cara... De não, até o desenho combina mais com a história seguinte do que com a anterior. Não, imagina. O cara vai chegar e vai dizer, olha, aqui, ó, tá demitido, tua última história é essa, acabou. Ah, então, que se dane, o mundo ficou maluco. É. E aí, agora o outro vai ter que se virar. Mais ou menos que o Jeff Jones fez com o Lanterna Verde, né? Não, agora acabou. Quem vier depois que se vira. Agora se dane, se dane. O Morrison fez isso, os X-Men, os escritores fazem isso, mas vamos matar o Magneto, que se dane, acabou o Magneto. Foda-se você, entendeu? É, foda-se você. Se vira nos 30 papai. Maior vilão da franquia, tá morto, esteja morto. É, bom, nessa última página do Impulso Fracassado, aí ele mostra justamente que o mundo ficou louco, e aí aparece esse personagem que era essa Crazy Gang que aparece logo no começo, a gangue maluca, né? Ela era meio que como se fosse os personagens do Alice no País das Maravilhas bandidos, sabe? Uma coisa mais no estilo da DC, sei lá, gangue de copas. E o líder era o Mad Jim Jaspers, que era pra ser o Mad Hatter, né? O Chapeleiro Louco. Mas o Alan Moore, quando ele começa a trabalhar esse personagem, ele mostra esse personagem com poderes, sabe o Franklin Richards, poder de alterar a realidade? É esses os poderes que o Mad Jim Jaspers tem na mão do Alan Moore. Só que multiplica isso por uns mil. É, o Alan Moore, ele tem dessas coisas, né, cara? Os vilões, assim, alguns personagens que ele cria, assim, são super mega, né, cara? O cara, ele detona a realidade. Ele é considerado pela autoridade lá do Omniverso, né? Pela autoridade do Extramundo, cuida do Omniverso, que seria o multiverso da Marvel. Ele é considerado uma ameaça pra todo o Omniverso. O Mad Jim Jaspers. E inclusive há um tempo atrás eu tava lendo, não vou lembrar o site, se eu achar a gente bota no post, um ranking de personagens mais poderosos da Marvel. E o Mad Jim Jaspers, ele, claro, o ranking era do autor, né? Não é um ranking oficial. Mas o Mad Jim Jaspers, o cara coloca ele lá pelo terceiro, quarto personagem mais poderoso da Marvel, sabe? Mas é, cara, porque o cara, ele não uma realidade, né? Ele tem o poder de detonar várias, né, cara? É, ele muda a realidade como ele bem entende, né? Uma coisa legal é que logo que o Moore começa, ele introduz um outro elemento, que é um simbionte com CY, porque é pra ser um ciborgue simbionte, né? É, que é chamado Fúria. E esse personagem vai ter um papel importante. Ele introduz como retcon que o personagem foi criado pelo Mad Jim Jaspers quando o Mad Jim Jaspers era primeiro-ministro da Inglaterra. Então ele faz um retcon safado. Aquele cara loucão lá de chapéu, que aparece no começo com a Crazy Gang, foi o primeiro-ministro da Inglaterra, tá? É por isso que eu tô falando, cara. Ele olhou o visual do cara, olhou o bigodinho e falou, pô, esse cara aí vai ser o meu vilão. E aí, simplesmente, ah, o que que ele faz? Ah, ele é o chefe dessa gangue maluca aí, chapeleiro louco. Não, é que ele pode mudar a realidade, né? Ele tava de férias. Ele também é, mas ele também muda a realidade, entendeu? E, porra, é só isso. O que acontece aí é que o Capitão Bretanha e o Paulo Luna Saturnini, todo esse comitê de evolução dessa harmonia, estavam sendo atacados pelo golpe de Estado. Eu não sei se aqui ficou golpe de Estado. Não, aqui ficou outro nome, né? Aqueles oficiais de elite da Grã-Bretanha. Aqui é a tropa do status, alguma coisa assim? Status quo, não é? Em inglês é status quo. Status crew, exato. No da Pandora eles chamam de golpe de Estado. É que é os soldados de elite do governo, justamente pra lidar com os super-heróis. E aí eles chamam esse simbionte, que é a Fúria, que é um robô meio... Eles nunca explicam a criação dele, só dizem que o Mad Jim Jaspers criou ele com os poderes dele. O Mad Jim Jaspers podia fazer qualquer coisa, né? Nem explica. Eles chamam esse cara pra atacar. Aí o Paul Luna lá e a Vanguarda, que é a guarda de elite dela, por sua vez, não consegue fazer nada com o robô, eles picam a bula. É, não, eles fazem o que tu lembra, ó. Não dá pra fazer nada aqui, tô na hora de ir embora, força aí, valeu, falou e tchau. E deixa o Capitão Bretanha e o Jack Doll pra se virar. E tipo, acho que na terceira ou quarta página, o Alan Moore mata o Jack Doll. Por graças a Deus, né, cara? Que não serviu pra nada a história inteira. Naquele momento você pensa, caramba, agora se assumir um escritor aí nesse negócio, agora vai. E uma coisa interessante, eu não vou contar página por página, mas essa, tipo, como é que acaba esse conflito do Capitão Britânia com a Fúria? De uma maneira muito interessante. A Fúria mata o Capitão Britânia. Ele morre assim que acaba. Deu a lógica. Tinha um simbionte fodão criado pra matar todos os heróis e com... Seria um mega sentinela. Né, fazendo uma comparação. Isso, é, exatamente. Seria um sentinela muito, muito, muito, muito, muito poderoso. Seria um super adaptoide misturado com um sentinela. É, criado por um ser capaz de alterar a realidade. Então o cara tem quase um poder sem limite pra matar herói. Então foi lá e matou um herói. Pronto. É. E isso é o fim dessas histórias do Capitão Britânia na revista essa, Marvel Super Heroes. Marvel Super Heroes 387, que é justamente a Mundo Distorcido. A partir daí, a história do Capitão Britânia começa a ser uma revista chamada The Daredevils, que inclusive publicava, você já deve imaginar, as histórias do Demolidor. Que safado, né, cara? Daredevil aí coloca lá no finalzinho assim. E tem também uma história do Capitão Britânia. Não, na real, ele tava na capa. Ele tava na capa. Eu até vou olhar se na número 1 ele tava na capa. É tipo assim, não rasguem essas páginas, continuem lendo. É, não, tá o Demolidor na capa e o Capitão Britânia e o Homem-Aranha no fundo. Assim. Né, cara? É o que se espera, né, cara? Mas é bacana que nessa história, a primeira história que abre essa revista, um trapo, um osso, uma mecha de cabelo, aí eles fazem todo o retcon lá na origem do Capitão Britânia. Aí eles mostram o Merlin e a Roma como a gente conhece hoje, né, do Extramundo. Mostram eles reconstituindo o Capitão Britânia do zero, assim, e aí fazem toda uma recapitulação da origem dele. Então se você não leu as histórias originais, não tem problema, essa história recapitula. E fazem aquele retcon, o Merlin dizendo pra Roma, não, eu criei ele porque eu precisava dele pra uma coisa, e tudo que ele passou até agora, inclusive as aventuras dele lá no Extramundo dele, né, que era aquela realidade medieval, porque o Extramundo não é assim, mas pro Capitão Britânia era, criou uma realidade própria, era pra preparar ele pra enfrentar a ameaça do Mad Jim Jaspers. E aí eles reconstroem o Capitão Britânia do zero, né? E aí já era também a tentativa, aquilo que eu tava dizendo, a tentativa deles de recriar o Capitão Britânia e dar um outro status pra ele, né? É, a Roma vai recriando o corpo dele enquanto o Merlin vai refazendo as memórias e tal, aí é quando ele vai fazendo esse flashback aí, né, da origem dele e tudo, até é como se o Merlin estivesse recriando a alma e a Roma estivesse recriando o corpo do Capitão, né? Isso. Aí, essa Roma é bem safadinha, né? Porque aí deixou o cara mais saradão e tal, não sei o quê, maior e tal. Agora que eu pensando bem, agora... As modificações importantes dessa recriação é... Eles falam na história, né? A Roma, ela colocou sentidos ampliados nele, né? Aumentou a percepção dele e colocou o poder dele no corpo dele. O uniforme aí só serve como amplificador. É um uniforme mais eletrônico, assim. Não é mais mágica, é mais uma coisa científica. E aí, então, é a grande mudança no status do personagem é essa. Agora, ele tem poderes mesmo sem uniforme. Só que menos, e mesmo sem o cetro, sem o amuleto, não precisa de nada daquilo. É, eles não gostavam de nada daquilo, né, cara? Eles não gostavam de nada daquilo. É, eles passam os poderes direto pra ele. Essa origem é muito parecida com o retcon de alguns personagens que a gente conhece, né? Eu me lembro, por exemplo, o Parallax recriou o Arqueiro Verde assim, sabe? Recriou ele do zero e tal. Eu não sei do que você tá falando. Quando o Arqueiro Verde volta à vida naquela série do Kevin Smith, lembrou agora? Não sei do que você tá falando. Essa palavra, Parallax, é aquele vilão, né? Aquela entidade amarela, sei. Ah, tá. Era o Hal Jordan, não era Parallax. O Merlin e a Roma devolvem ele pra Terra Certa, a Terra 616. Enquanto isso, a Terra 238 tá lá. A Fúria matou todo mundo, o Jim Jaspers tá... Isso eu achei a coisa mais maluca também. Outra coisa na história, do tipo... Tipo, olha, a gente tava contando a história dessa terra maluca aqui e tal, e aí mataram o Capitão Britânia. Ok. É por isso que eu tô citando as revistas, Porque você tem que ter a ideia de que acabou uma revista e começou outra, entendeu? É, tudo bem, mas é o mesmo autor, é o mesmo personagem. Não, mas é quem é que tá, cara. Eles tinham que estar constantemente relançando, entre aspas, o Capitão Britânia pra ver se fazia sucesso, entendeu? Caraca, cara, mas é muito, mas assim fica difícil, né, cara? Você tá seguindo uma história. Opa, mudou tudo agora, pronto, partiu do zero, ele morreu, voltou aqui, que se dane o que tinha acontecido antes, e aqui ele tá vivendo de boas, né, na nova religião, de boas, nesse novo mundo aqui, quer dizer, no mundo em que ele nasceu. Não, é o mundo dele, é a Terra 616. É a Terra 616 e tal, e fora isso que aconteceu antes. Uma coisa que eu não comentei é que apesar dessas histórias serem publicadas na Marvel UK, elas fazem parte do que seria o cânone da Marvel, tá? Eu não sei o que é cânone da Marvel agora depois do Battleverse, né? Mas enfim, elas faziam parte da cronologia da Marvel, apesar de serem publicadas na Inglaterra. Bom, aí o Capitão Britânia, ele volta pra mansão dele. Numa história antiga lá, a mansão dele tinha sido destruída num ataque da Strike, que é a Shield da Inglaterra, né? Shield Strike. É, e isso também é outra parada que fica sempre meio esquisita. Porque em momentos a Shield, ela é uma organização mundial... Aí não, mas existe a Shield da Inglaterra. Então... Ah, não, mas isso é assim da Marvel. Aliás, nada a ver com nada, mas, tipo, por exemplo, o filme dos Vingadores, ele não teve apoio do exército americano, que eles têm um incentivo fiscal, alguma coisa assim. Por isso que mostra tanta bandeira, por isso que mostra o exército. E o filme da Shield, o filme dos Vingadores não teve esse apoio, porque o exército disse que não entendeu pra quem que a Shield trabalhava. É, não entendeu o que era a Shield, então na dúvida não tem apoio. Bem-vindo ao nosso mundo também. A gente também não entende pra quem a Shield trabalha, não. Depende muito de quem tá escrevendo. É, se for o Garfienes, trabalha pra ouro, se for outro, trabalha pra não sei quem. Exatamente, se for o Ickman, trabalha pra Hydra, mas isso fizeram já nos filmes. Bom, aí o Capitão Britânia volta pra casa dele, encontra as ruínas, aí ele descobre descobre que, na verdade, a mansão dele não está em ruínas, que aquilo é um holograma que faz a mansão parecer que está em ruínas. É uma zona. Aí é foda, né, cara? Custava ter reconstruído a mansão. Tem dinheiro, eu, sei lá, sou herdeiro. Reconstruir a mansão. Passou um ano, deu reconstruir a mansão. Tipo, tava no outro mundo, reconstruir a mansão. Falou, não. Aí também acho desnecessário também, né, cara? Aí também foi forçar muito a barra, né? Não, tinha um holograma que fazia de conta que a mansão era destruída, e é bom porque aí dá pra usar como um quartel-general do Capitão Britânia. Porra, como assim, cara? Tem alguém por aí mostrando? É famoso, eles estavam atirando pra tudo quanto é lado, né? Vamos ver o que dá certo. Não, o que ele tava fazendo é que nós temos que lembrar que nessa época, embora todos esses retcons, a Marvel ainda considerava cânone as histórias. Então eles tinham que explicar o que tinha acontecido com a mansão e principalmente com o computador vilonesco, esse assassino, que era o Mente Central. Então eles reintroduzem o Mente Central na cronologia do Capitão Britânia e explicam isso, que na verdade ele fez esse holograma para proteger a mansão. Aí ele tenta atacar o Capitão Britânia, o Capitão Britânia reprograma ele, né? É um computador muito avançado, até avançado demais para nossa realidade, né? O Capitão Britânia em algum momento se pergunta isso, como é que meu pai construiu essa porra? Isso aqui não existe nem nesse mundo. Eu também me perguntava isso. É, não, depois eles explicam. Lá na frente eles explicam. Na verdade, acho que explica numa história de Jim Delano, não é nem do Alan Moore. Depois cara, eu conto. É aquele tipo de coisa, né? Efeito a mesma Spider-Man 2. O cara é capaz de criar um super mega computador, mas citam na história que a família dele era ferrada. O Capitão Britânia, ele é meio Capitão América, meio Homem-Aranha e meio Batman, né? Porque ele também era riquinho e tal, ele era um playboy lá da Inglaterra. Ele tinha toda uma... Tanto que a mansão Braddock é a mansão Wayne, né? Não fode, né? Tem até o Alfred dele, que é a Emma lá, que coitada, vira zumbi. Ela apareceu durante dois quadrinhos nessa mansão. Ela aparece mais depois. Na verdade, essa Emma era a criada da família que o Mente Central, o computador, tava mantendo ela hipnotizada por 7 anos. Cara, 7 anos ela tá cuidando da mansão sem ter ninguém dentro. Meu Deus do céu, cara. Mas, e por que um computador precisava de uma muleta? Enfim, deixa eu falar. Isso é outra curiosidade da história do Capitão Britânia, é que, tipo, elas, se vocês verem, elas avançam muito rápido no tempo. A gente começou em 81, já tá falando mais alto de 83. E o tempo passa nessa velocidade dentro da história. Aquela coisa do John Constantine, do Hellboy, do Savage Dragon, sabe? O tempo que passa pro leitor, passa também pro personagem. Tá aí uma coisa que eu acho bacana até da Panini tá fazendo isso, porque eu lembro que, né, quando eu era um milhão de anos atrás, quando eu lia quadrinhos, a Abril, ela atualizava a data nas histórias, né? Atualizava. Tipo, você tá lendo, quando se tivesse algum ano pra colocar, pra aparecer no meio da história, ela colocava como se fosse um ano corrente, ou se fosse no passado, um ano ou dois anos atrás. No caso, não, a Panini aqui manteve as datas originais, né? Você vê eles comentando 82, né? O que faz muito sentido, porque, pô, todo o retrato que o desenhista faz é da época, óbvio, né? Que ele tá vivendo. Claro. Então, faz muito mais lógica essa forma da Panini de comentar o ano que realmente a história foi desenhada. A Abril tinha um medo, assim, de dizer pro leitor que isso já tinha saído em algum lugar antes, sabe? Isso é inédito, olha só, tô lançando agora. Criação nossa, saiu agora aqui. Ela tinha esse problema, sabe? 25 anos de cronologia atrasada, tá saindo aqui agora. Nos anos 70, Homem-Aranha usando, todo mundo usando calça boca de sino e falando, aqui, 1990. O Homem-Aranha foi no show dos Beatles lá em 1990. Uma outra coisa sobre essa época que vão me tomar, mais um momento pra tomar minha carteirinha de nerd. Perceberam que eu tô querendo entregar mesmo, né? Eu não sabia. Eu imaginava. Olha que coisa maluca. Eu imaginava que a Psylocke, cara, a Betsy Braddock, que vai aparecer, né? Que a gente vai citar ela agora. Ela tinha sido criada. Eu imaginei que ela tinha sido criada para as histórias dos X-Men. Não. Olha, não. Que coisa, né? Eu não sabia que ela tinha sido criada. Já, o personagem é antiquíssimo lá das histórias do Capitão Britânia. Pra mim era um retcon que enfiaram aí que ela tinha existido uma agente britânica, irmã do Capitão Britânia. A Psylocke, a Betsy Braddock, que ainda não tinha esse nome, né? Betsy. Ela sofreu várias alterações, na verdade. Essa Psylocke dos X-Men é a mesma personagem, mas ela já tá em outro corpo, inclusive. Ela troca de corpo. Inclusive, por incrível que pareça, ela era modelo, era com outro corpo. O que eu não consigo compreender. É uma mulher azarada, né? Ela ficou mais gostosa. Mudou de corpo, ficou mais gostosa. É, bom, mas assim, só um parênteses, a Psylocke era um personagem irmão gêmeo do Brian. Ela vai reaparecer nessa fase, depois que ele volta pra mansão Braddock. Mas muito depois de tudo isso que nós estamos falando, numa história, se eu não me engano, era Atos de Vingança, Luiz? A história que ela muda de corpo, não era Atos de Vingança? Atos de Vingança, foi sim, sim. Um pouco depois de Queda de Mutantes, ali isso. No... É. Quando ela ganhou o corpo da ninja lá, né? Logo depois que os X-Men australianos todos aparecem, né? Que eles passam por aquele portal lá que joga ele novas vidas. Isso, e aí a Psylocke reaparece como uma ninja japonesa. Aí mais pra frente vem então lá que foi o cara que trocou o corpo dela com o da Quanon. Agora não foi a própria Roma, né? Essa das histórias do Capitão Britânia que na época fez essa passagem dos X-Men pelo Portal do Destino. Não, na verdade, não lembro como surgiu o Portal do Destino, mas na verdade o que a Roma fez foi que os X-Men morreram na Queda dos Mutantes, isso, né? Quando eles derrotaram o adversário e a Roma trouxe eles de volta à vida. É tipo aquela história que eles dão com... Eu achei que ela tinha trazido eles de volta à vida e feito eles passarem pelo Portal do Destino. Não, isso aí foi depois, foi um tempo depois. Tanto que o Wolverine fica lá na Austrália ainda, né? É que surge a Jubileu também nessa época. Essa morte dos X-Men na Queda de Mutantes é a morte dos X-Men onde começa o Excalibur, né? Isso, exatamente. É que o Excalibur começa com os X-Men mortos, é a Queda de Mutantes, né? Eu não lembrava se era isso. Sim, é isso mesmo. Então, essa Betsy ainda é a irmã gêmea do Brian, que ele não vê há 7 anos e nunca tinha mencionado antes. Não, ele não vê há 7 anos e também não tava ligando muito, né, cara? Então, pior que ele, assim, não é aquele tipo de coisa, brigamos e não nos falamos por 7 anos. Não, ele esqueceu dela. Eu tenho uma irmã. Tô estudando super bem e tal. Pô, ligou, caramba, quanto tempo, hein, minha irmã? É? 7 anos que você não liga e tal, tá viva? Como é que é? Bom, aí ela liga pra ele tá na mansão, aí diz, o telefone não pode tocar porque ninguém sabe que eu tô aqui, o telefone toca. A Betsy Braddock, pra quem não sabe, ela não tinha ainda esses poderes que a Psylocke tem, criar armas, né, psiônicas, mas ela já era telepata. Nessas histórias do Alan Moore, pelo menos, ela é telepata. Não me lembro se nas originais ela era, acho que não. Ela liga pra eles, eu tô aqui com a Strike, eu sou da divisão Psy, né, divisão psíquica, e nós éramos em 10... E nós estamos sendo todos assassinados. E o assassino tá atrás de mim, eu preciso vir aqui me ajudar. Porque ela sabe, graças aos poderes dele, que ele é o Capitão Britânia, né? E também sabe que ele voltou pra Terra graças aos poderes dele. É meio assim, tá? É tudo assim, não tem muita explicação, porque eram 8 páginas. Não era os 22 que a gente tá acostumado. Inclusive, eu fiquei interessadíssimo com uma explicação que eu não consegui encontrar. Tinha um cara que tava matando esses caras aí... Eles trabalhavam pra tal... Que era o gordão Força, careca vestido de preto. Era um gordão careca, isso, vestido de preto. Aí o gordão careca tá lá, tá matando todo mundo, o gordão careca e tal. De repente, quando vai enfrentar o Capitão Britânia, ele do nada tira uma máscara, meio estilo Missão Impossível, não, sabe? Não, Vingador do Futuro. É igualzinho a máscara do Schwarzenegger. Ele, na verdade, ele é um cara lá de bigode, cavanhaque e tal. Agora eu me pergunto, por que que tá fantasiado de gordão careca? Cara, eu tenho uma teoria. Eu acho que esse personagem que aparece depois, Mestre Assassino, lá, o Slay Master, que também ficou como Exterminador, uma coisa assim, na versão da Pandora, esse era um cara lá do passado, do Capitão Britânico, que eles resolveram resgatar pra essa fase atual. Era um cara das histórias anteriores. E eu tenho certeza que eles decidiram mudar no meio. Quem era o assassino, eu tenho certeza. Eu acredito, com certeza. Isso faz todo sentido. Eles criaram esse assassino gordão careca, e aí eles decidiram, e se fosse o mestre assassino? Beleza, mas eu não vou redesenhar essa porra toda, não. Não, ele tira a máscara e é ele. Então tá. Aí tudo bem. Aí realmente... Vamos lembrar que Capitão Britânia era baixo orçamento, gente. Era baixo orçamento, não tem esse negócio de redesenhar. Não, tirou a máscara, é outro cara, pronto. E no final, quando ele derruba esse cara aí, cara, acontece uma parada que isso volta e meia assim, aconteceu algumas vezes nos quadrinhos, né? Ultimamente, acho que até com a época da internet, o pessoal tá mais ligado nessas coisas, mas antigamente acontecia com frequência, que era um autor começar a introduzir um determinado elemento e depois não dá prosseguimento àquilo, né? Porque ele derrota esse cara, salva lá os caras que estavam sendo perseguidos, o namorado da Psylocke, que era também psi alguma coisa, acho que era telefinético e tal, ele derrota esse cara e logo depois tá a responsável por estar matando esses psiônicos aí, que era a tal da raposa, entrando em contato com o Arcade, né? Sim, porque o Arcade já tinha enfrentado o Capitão Britânico numa história daquelas famosas lá. Aquela lá do crossover. Que a gente falou dele. E aí ele fala, se é pra enfrentar o Capitão Britânico, beleza, porque é pessoal e tal, agora. E... E ficou por isso mesmo, né? E nunca mais. Nunca mais. Mais. É, só depois lá na época do Excalibur, né, que vão falar disso de novo. É, exatamente. É que o arcade, ele é meticuloso, né, que a gente tinha que preparar todo o cenário. Ele tem muito trabalho. A gente tinha que montar o mundo do crime lá na Inglaterra, né, naquela usina lá, então demorou um tempinho, né, pra construir. Tá que nem os caras aqui, às vezes, que a gente contrata na empresa que vai fazer alguma coisa, os caras estão cheios de serviço. Eles estão cheios de serviço, mas vai te atender 3 anos depois de ter feito o contrato. Não, o arcade é muito eficiente, né, cara, que metade dos alvos dele deve morrer de velhice, né, cara? É, era isso que eu ia falar, você contrata o arcade e torce pro cara não morrer de velhice antes do arcade fazer o serviço. Inclusive, essa própria história, qual era a história? A Strike era pra ser uma agência benigna, e olha só, quem é que usou isso recentemente? Olha só, cara. E aí tinha uma vilã, essa vilã Vixen, ou a raposa, né, tava infiltrando-se na Strike pra dominar a Strike, só quem sabia disso eram os agentes psíquicos, porque eles podiam ler mentes. Então, por isso eles estavam sendo mortos. Quem que usou esse negócio de uma organização maligna se infiltrar na SHIELD, né? Lugar, eu também nunca vi isso aí, cara. O Capitão Britânia derrota o Mestre Assassino. Zé Bonitinho lá, parece. Zé Bonitinho, ele piora, né? Ele vai piorando. O visual dele piora de uma maneira fuse. E aí o Arcade diz que vai pegar o Capitão Britânia porque o pessoal e pica a mula. Ele tava enrolando aquela mulher, cara. Ele tava morto de... ele tava morto, ele não ia pegar o Capitão Britânia com ele nenhuma. Eu tenho certeza. Ele falou, não, agora é pessoal, ele arrumou as malas e se mandou pros Estados Unidos de volta, cara. Não, deixa comigo, deixa comigo, ó. Aí o Capitão Britânia volta pra mansão com a Betsy. Tem uma das histórias que eu acho mais legal, que é a história que aparece o Poder Executivo, né? Que é uma equipe de seres extradimensionais, tem o Lobo de Guerra, a Fascinação, não é Fascinação, aqui é outro nome. Eu sempre lembro dos nomes da Pandora. Dispersora. É, tem outro cara que vira sombra. E a história toda ela é contada como se fosse o Lobo de Guerra, esse que é o líder, explicando o plano deles. E enquanto ele tá explicando o plano, vai acontecendo a história, né? Basicamente, eles pegam o Capitão Britânia e dormindo pelado. É, não, o plano dele é consistir nisso, né? É, pegar o Capitão Britânia pelado. O plano tá errado porque ele consegue botar a roupa antes, né? O cara baseou o plano dele em pegar um cara pelado. Olha só como é que é um negócio. Não, e ele baseia o fato, como ele é britânico, certamente ele não dorme de roupa. Oh my God! Cara, é isso. As coisas, isso, cara. Esses assumptions são foda. Esses assumptions que, caraca, o cara é britânico, o cara tá... Bom, eu não sei lá quais são os hábitos dos homens britânicos dormirem, mas, porra, vai que o dia tá frio, né, cara? Sei lá. Não, vai que naquele dia ele tava cansado e caiu de roupa e tudo na cama. É, exatamente. Não, basicamente, o que vocês podem imaginar que aconteceu, acontece, eles chegam no quarto lá, nós somos o Poder Executivo e vamos te buscar, o Capitão Britânia simplesmente empurra pega a roupa, se veste e dá um pau neles. Ele pula por cima deles, ele pula por cima deles, bota a roupa, acabou. E aí, agora, chegamos aqui. Primeiro que eles acordam o cara, né? Dormindo, eles acordam o cara, aí... Chegamos. Viemos te buscar, tá? Agora, por favor, se renda. Não, pega o cara dormindo, pô. Aí o cara pula por cima dele e coloca a roupa. Tanto trabalho e o cara... Bom, vocês conseguem pegar o Capitão Britânia graças à dispersora, né? Que cria uma confusão mental na cabeça dele. E levam ele embora e não dizem pra quê, né? Eu gosto do Poder Executivo porque eu acho que os personagens são legais. O nome dela no encadernado pra anime é Fascínio. Fascínio? Puta, mas tá, eu acho que tá dispersora no encadernado do Excalibur, cara. Sim, no... Porra, acho que na Marvel Fox também era dispersora. É porque é outro personagem, entendeu? É porque é outro personagem. É igualzinho. E é bacana que esses caras são engraçados também. Aí eles já começam a colocar humor nas histórias, né? Bom, aí eles explicam que os poderes executivos são mercenários e que eles estão ali capturando o Capitão Britânia pra ele servir como testemunha de defesa justamente da Opal Luna Saturnine, porque ela vai ser julgada lá no extramundo pelo fracasso da Terra 238, que deu tudo errado. Aí eles Eu curtia pra caramba esse visual da Opal Luna Saturnine. Eu sei que... Sim, ela é uma Silver Sable mais gostosa. Uhum. Acho bem mais, inclusive. É, não, até o Capitão Britânia, né? Ele virijão como é, né? Ele vê ela e fica todo... Ele, não é, ele se balança momento, todo, né? Tem um momento na história que ele fala, não, não, mas como é que vão ficar as coisas entre a gente? Aí o Saturnino fala pra ele, a gente o quê? a gente quem? A gente quem? Como assim? Tipo aquele guri do colégio que acha que tá namorando aquela menina, sabe? E ela não sabe. E ela nem tá aí, pai. Como assim? Como é que você fez isso comigo? Eu digo, isso o quê, cara? pois é. É a primeira vez que ele encontra outras versões dele mesmo, né? Outros Capitão Britânias. E aí dá a entender que esse personagem, Capitão Britânia, ele é importante pro Omniverso, né? Mas se eu não me engano, essa importância dele, eles só vão retomar lá adiante nas histórias do Excalibur. Mas bem lá adiante mesmo que eles explicam por que o Capitão Britânia é tão importante, né? E a Saturnina tava sendo julgada pelo quê, né? Pela merda que ela fez, né? Antes, é, por ter dado, né, errado, ela, por ter dado errado a evolução da Terra 238. Que, na verdade, não foi culpa dela, é isso que o Capitão Britânia tá lá pra dizer, né? Que ele conhece. Aí, isso acho que é uma coisa importante a ressaltar. A Saturnina é uma bela de uma filha da puta. Por quê? Porque ela largou ele lá, quando o bicho pegou na Terra 238, ela valeu, falou, tchau, se fode aí, morre. E o cara morre! O cara morre! Não, tanto que ele tá puto com ela, né? Ela vai ter com razão, e com razão, cara, toda razão pra ele. Aí ela vai e chama o cara de volta, ó, testemunha é meu favor, cara, tu tava lá, tu viu que não tem culpa nenhuma com isso, cara. O cara, pô, vai, ficar aí, olha só, tu me sacaneou pra caramba lá, não, cara. Até na história anterior do Poder Executivo é muito engraçado que o Poder Executivo fala, ah, a gente veio, ele explica, né, antes da dispersora pegar ele, antes da fascínio pegar ele, ah, não, a gente veio te buscar pra servir de testemunha. Aí você, ah, mas nem precisava tudo isso, era só me pedir, óbvio que eu vou falar a verdade, quem é a pessoa, ah, o Paulo Sabrina, nem fudendo que eu vou depor, não, não, vou mesmo. É lógico, fez o que qualquer um faria. É, vem pra se fuder pra lá, cara. Eu, hein? Ela me sacaneou, eu morri, cara. O cara morreu. Não foi assim, não, e ela não sabia que ele ia voltar, né? Ela não tinha nenhuma garantia. Complicou a vida do cara e tal. Ah, não, pô. Não, o cara morreu por causa dela, entendeu? Quando ela viu que as coisas engrossaram, ela saiu fora e largou o cara lá sozinho. É, a Saturnina tá sendo julgada justamente pelo cara que vai ser o sucessor dela. É, que também é muita lógica, né, cara? É, melhor sistema judiciário do mundo. Melhor. Agora quem vai julgar aqui as contas da atual presidente vai ser o Aécio Neves. Próximo. É mais ou menos isso. É, o Mandragon, né? É. E esse cara, aí acontece uma coisa interessante na história, que ele diz que controla todos... Eles nunca explicam muito bem quem são esses seres. Eles são meio que divinos. O Paulo Luni, inclusive, né? Mas eles dizem que o extramundo meio que controla, assim, meio que administra a bagunça que é o Omniverso. Eu acho que precisa, eu acho que tem que ter precisa. Se tem controle já é, se com controle já é do jeito que é, amigo, imagina. Bom, e aí esse cara tem acesso a uns cristais lá, que ele pode destruir qualquer universo. E pra acabar com as provas a favor da Opaluna Saturnina, ele destrói o universo 238. Veja bem, não é a Inglaterra, não é o planeta Terra, é o universo. O cara destrói um universo inteiro pra poder pegar o poder da parada, pra poder virar o Magistrix lá da parada. É Magistrix, no caso dele também, não sei. Não, acho que é incompetente. Magistex, né? Uma coisa assim. Ele é incompetente porque ainda sobra o Fury, né? Isso, exatamente. Aí acontece a primeira plot twist, né? Por algum motivo ele não consegue destruir o Fury. Destrói o universo inteiro e não destrói aquele raio que ele roubou. Isso daí é roteirismo, né? Isso daí é roteirismo. Uhum. Ele dá a entender que o Fury se adapta tanto que ele se adaptou pra evitar a destruição do universo. Detalhe, ele destruiu o Mad in Jasper daquele universo. Uhum. Isso é uma... Ele destruiu o Mad in Jasper e não conseguiu destruir. Destruiu Fúria. A próxima história é Justiça Árdua. Ela começa com um retcon da Terra 238 que mostra que a capitã daquela terra era a Capitã RU, né, o Capitão UK, que era uma mulher chamada Linda McQueen. Ela até é mencionada lá na primeira história, sei lá, a gente tinha um capitão, a Capitão UK, em inglês é Captain, tudo, né, Captain, né? Era RU mesmo. É, a gente tinha lá um Captain, mas ela desapareceu. Dá a entender que ela não foi morta, apesar de todos os heróis serem. E as primeiras páginas dessa próxima história justamente contam a história dessa capitã, como é que ela foge, né? Ela foge da Terra 238 e vem pra nossa Terra, 616. Tem um detalhe sobre essas primeiras páginas. Que é o que eu quero falar, mas pode falar. Ah, tá, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Não. É que é porque o Alan Moore, ele quis introduzir ali uma série de heróis ingleses, né? Então, assim, versões de heróis ingleses, ele mudou alguma coisa nos nomes e etc. Pra colocar na história, né? Ali e os heróis que o Fúria foi matando. A gente lembra que a gente comentou, né? Vocês lembram que a gente comentou no início que o Fúria matou todos os heróis aí da Terra 238. E esse retcon é a Capitã RU lembrando disso, de como eles morreram. E um personagem inglês bastante famoso, que era chamado de... Ele trocou o nome dos personagens, como eu disse. Então, existia um personagem inglês chamado Marvel Man. E ele trocou o nome e chamou nessa história de Miracle Man. Exatamente. sabem. Pela primeira vez, detalhe, pela primeira vez. Pela primeira vez na Marvel em que o personagem Marvel Man foi chamado de Miracle Man. E depois foi até bom pra poder ter um marketing em cima do nome, né? Porque ficou um tempo sem poder usar um nome, depois você pode usar o outro, etc e tal. E aí, mas foi essa curiosidade, porque você, é ele, né? É o... Não, ele é mostrado de costas, né, levando uma rajada do Fúria. É o mesmo uniforme do Marvel Man e tal, mas ele é mostrado de costas. Inclusive, uma curiosidade é que o marido da Capitã Ryu... Capitã Ryu é restaurante universitário, cara, pelo amor de Deus. É, Ryu é restaurante universitário. Mas... o marido dela é o que seria o Marvel Man Jr., né? Que era o ajudante menin do Marvel Man. É bacana a gente falar um pouquinho, abrir um parênteses sobre o Miracle Man, porque hoje, você lendo esse encadernado, hoje, passa batidaço isso. Porque hoje você sabe que existe o Miracle Man, que é da Marvel, e que tem uma fase muito famosa do Alan Moore, que inclusive está sendo republicada aqui agora no Brasil. Alan Moore não, por favor. O autor original. O autor original. Ele não... Ai, cara, essas papaquites dele me irritam demais. É, então hoje você lê, ah não, tá, o Alan Moore fazendo uma homenagem pra ele mesmo. Cara, não era nada disso na época. Exatamente. Ele não era o escritor do personagem. Não. Ele não era, ele nunca tinha escrito o Marvel Man, ele sai do Capitão Britânia pra escrever, se eu não me engano, o Marvel Man, o Miracle Man, né? Eu não me lembro se foi bem na época, mas é depois. E o Marvel Man não era nem da Marvel, ele era de uma editora chamada Quality, ele era uma cópia descarada do Capitão Marvel, que por sua vez era uma cópia do Superman. E inclusive ele tava assim, ele tinha sido publicado na Inglaterra e ele parou de ser publicado, se não me engano, não quero mentir, mas se não me engano, justamente por causa dessa briga de direitos autorais. A DC, acho que na época já tinha comprado, já tinha ganho o Capitão Marvel da Fawcett, dizia que tinha que ganhar também o Marvel Man, porque era uma cópia. E a Marvel dizia que não, que ela tinha que ganhar porque é por causa do nome Marvel Man, né? Aí o cara vai e chama de Miracle. Aí o Alan Moore trocou, não, então tá, nessa história, como era pra ser só uma homenagem aos heróis ingleses, eram heróis ingleses, isso ele conta, né, uma entrevista no livro Kimota, que conta a história do Marvel Man, o Alan Moore conta isso. Essa história era pra ser uma homenagem aos heróis dos quadrinhos britânicos antigamente, o Marvel Man era um herói dos quadrinhos britânicos antigamente, só que eu mudei os nomes, então o dele ficou Miracle Man. Quando ele vai escrever o Miracle Man, ainda por outro editor, que não é a Marvel, eu não me lembro se era a própria Quality ou se já era outra. Acho que era Eclipse, né? Eclipse, acho que era. Ele troca o nome do Marvel Man pra Miracle Man, pra evitar a briga com a Marvel, pelo menos com a Marvel. Ele queria evitar a briga. Acho que aqui foi na Eclipse mesmo, lá em 1985. 85, né? Então foi 1, 2 anos depois dessa história que nós estamos contando. E aí ele chama de Miracle Man e ele diz na entrevista com toda a cara de pau que ele esqueceu que tinha usado esse nome na história do Capitão Britânia. Que é muito cara de pau, velho. Eu usei, não sei. Ele mesmo fala, eu usei isso antes? Não sabia. Eu li a entrevista também. Então é legal isso, porque por um acaso do destino, esse Miracle Man da Terra 238, que morre nessa história, virou o oficial. Ele era pra ser só uma homenagem, mas ele virou o cara oficial. Ele é o Miracle Man, que agora, primeiro o acaso de destino do Alan Moore repetiu o nome. Até aí é previsível. É. Mas aí, pô, anos depois a Marvel conseguiu os direitos do personagem, que até passou pelo Neil Gaiman, tem toda uma brigaiada em torno dos direitos desse cara. É verdade, é muito curioso. Aí agora o Miracle Man é da Marvel e tem esse nome e apareceu muito antes nessa história. Então é bacana a gente fazer esse parênteses, porque passa batido hoje. Hoje não chama atenção, né? Hoje colocaram aqui o Miracle Man na história. Mas na história muito se falava em torno dessa aparição do Miracle Man, né? Não, mas aí o que acontece lá? Os caras, o cara tinha o direito lá de ficar com o cargo da mulher que ele tava julgando, caso ela fosse considerada culpada, e era ele quem decidia se ela era culpada ou não, né? Aí ele destruiu todas as provas lá, literalmente cagou pro testemunho do Capitão Britânia, né? O Paul Luna foi inútil a ideia dela de... Não, ele diz, vocês claramente têm um relacionamento, coitado, o Capitão Britânia nem tinha feito nada com ela. Nem tinha feito nada, né? Mas assim, ele não tava nem muito errado, não. O Capitão Britânia tinha uns interesses ali de segundas intenções, né? Não, ele tinha. Ela não tava nem sabendo. Ele não tava nem aí, nem querendo muito também, né? Ele nem queria perceber isso também. O Capitão Britânia é aquele cara que ele fala assim, ele sai pra almoçar com a menina, ele vai no shopping com a menina, ele carrega as compras da menina, mas ele não é o namorado da menina, entendeu? Não. Todo mundo olha, não, esse cara tá namorando, ele não tava fazendo nada, amigo, ele tá só carregando a bolsa dela. Nos anos 80, quando a história foi escrita, não tinha, mas hoje chamam de friendzone. Friendzoneado total, né? Então, o cara foi lá, a mulher sacaneou ele, e ele foi lá ainda pra testemunhar a favor dela, e não adiantou, pior ainda. O pessoal do Poder Executivo ali, né, na verdade, eles entram eles decidem na hora lá que vão ajudar o Capitão Britânia, né, quando ele começa. O que acontece? O Capitão Britânia fica puto, né, com essa história de que o cara é júri, juiz, executor e sucessor, né? E vai pra cima do cara, ele é imobilizado caracterizado pelas outras versões dele mesmo, que é a Capitã Angloterra, e não me lembro qual era o outro capitão. É um capitão com um visual um pouco mais bárbaro, né? E aí ele consegue quebrar lá esses vencilhinhos, ele dá um chute no estômago da capitã lá. E ele é meio filho da puta lutando, bem, cara. De uma forma bem gentil, né? Bem cavalheirinho. É. Não, ele é bem filho da puta lutando, cara. Eu olho os golpes dele nas lutas, assim, o Alan Davis adora desenhar ele lutando. Ele é bem filho da puta, cara. E aí o poder executivo de cara, que zona, olha só. Aí alguém comenta assim, olha, se a Opa Luna for executada, a gente não recebe, porque se eu sou contratado por ela, né? Mas, ah, então tá, então o Lobo de Guerra tem a brilhante ideia de mandar o poder executivo ajudar o Capitão Britânia, e aí a briga é generalizada. Aí é uma lógica, realmente, pensando por esse lado aí, faz sentido eles ajudarem o cara, porque se ela morre, não recebem e tal, assim, o que eu acho meio esquisito, os caras terem aceitado o trabalho sem receber antes de uma pra ser condenado à morte, né, cara? Você pelo menos cai uma grana adiantada. Eu até achei o diálogo aqui, o Lobo de Guerra, que é o líder do poder executivo, né, ele fala assim, ah, não devíamos ter pego esse serviço, não devíamos. De quem foi essa ideia? E uma colega dele falou, é sua. Ah, então vamos lá ajudar ele. É, pois é. Vê que esse era o cara dos planos do Poder Executivo, por isso não deu certo, né? É, pois é. Esse era o cara do brilhante plano de vamos pegar o empelado. Essa história segue na outra revista, tem algumas cenas de luta bem bacana, né? Poder Executivo Capitão Britânia contra os guardas lá do Omniverso, e paralelamente a isso, eles mostram o Fúria chegando na Terra 616, e ele mata uma mendiga lá pra usar o corpo dela pra se recompor, e é muito legal. E aparece também a Linda McQueen, né, a Capitã Hill. Aparece ela, mostra que ela tá no nosso mundo, porque ela conseguiu fugir antes da Fúria matar ela, o marido dela ajudou, né, teleportou ela pro nosso universo. É, que coincidência, né? Que coincidência. Vocês já viram aquele filme Anjos da Lei 2? Eu já. Tem uma cena do filme que o Channing Tatum fala assim pro Jonah Hill. Bah, mas como é conveniente que agora a gente tenha se mudado pra uma delegacia do outro lado da rua chamada Jumping Street 22. 22, é, porque o nome do filme original é Jump Street 21, Jump, né? Street, aí eles vão pra Jump Street 22, que é o segundo filme. Aí o Johnny Hill responde, é conveniente, e continua. Não, então... e do lado ainda tem a, em breve aqui, prédio da Jump Street 23. mas então é aquele tipo de coisa que na história você fala assim, é conveniente, e continua, consegue a história. Bom, por que eu tô fazendo essa recapitulação? Porque nesse momento as tramas começam a se encontrar. Eles conseguem fugir lá do extramundo, com a Opa Luna e o Poder Executivo, e eles entram numa boa assim na mansão Braddock, a Betty abre e tem aquele monte de alien entrando e o Capitão Britânia é sorridente lá, de boa. Tô trazendo uma galera aí, tá? Trouxe uns amigos pra ver o jogo comigo, aquele monte de ET esquisito, né? Aí, bota mais água no feijão, vamos tentar, tem mais uma galera chegando. Bom, e convenientemente chega a Linda McQueen, a Capitã Hill. Ela tá bem traumatizada, a gente não falou isso, mas na história ela é toda traumatizada por ter testemunhado lá, ó. Inclusive a o marido dela. É, a Fúria matava assim, matava e seguia, né? Era praticamente um Terminator. Era mistura de Super Adaptoid com Terminator, com qual é o outro que a gente tinha falado? Caramba, a gente vai ficar dando. No final das contas, a gente vai chegar à conclusão de que Fúria é tudo, né, cara? Porque pra ele, né? Aí ela chega e diz: olha, a minha terra acabou por causa dela, procura o Capitão Britânia, porque ela é o equivalente dela, né? Ela sabe que ela precisa falar com ele. Ele é o único que pode fazer alguma coisa. Eu posso fazer um adendo aqui nessa questão? Claro, claro. Eu não lembro o que aconteceu nesse momento. Mas essa porcaria não tava destruída pro resto do mundo? Tava, cara, eu também não sei, eu me pergunto isso também. Essa mansão não tinha sido escolhida como base porque tava destruída pro resto do mundo, inclusive o Poder Executivo quando foi lá, chegam a comentar isso, não, ó, pro resto do mundo parece que tá, esse troço tá destruído, mas não tá, a gente sabe que não tá e tal. Aí a TAM-RU sabe onde é a mansão e vai até lá e bate na porta normal. O nego abre normal também. Ela até fala que como os capitães têm esse poder de percepção ampliada, né? Ela diz que esse poder é meio que um sentido de aranha, sabe? Esse poder que guiou ela até ali. É o roteirismo. Não, mas né? olha só. Quando toca a campainha, o Capitão Britânico não pensa, cara, porra, como que tá tocando essa campainha? Ninguém sabe. Não. Ele diz, espera aí que estão tocando a campainha. Deixa eu ver quem é. Ele diz exatamente isso. Com licença, tocar a campainha. ela que vê quem é. Como assim, cara? Como assim? E é o Alan Moore, hein, cara? Tem algumas coisas que eu falo. É fogo, cara. Os caras... Ninguém é mais. Nessa fase, eles já estavam investindo um pouco no humor, né? Então é bem engraçado essa sequência. Bom, aí ela vem e conta, olha, tem um... Meu mundo acabou por causa de um cara chamado Mad Jim Jaspers, que se candidatou lá a primeiro-ministro. E olha só, vocês também têm um cara chamado Mad Jim Jaspers, né? No mundo de vocês. Pior, né? Ele tá vindo com um papinho, o mesmo papinho que ele veio lá no outro, no mundo. Aí o cara fala, ah, mas às vezes não é o mesmo. Ela, não, o discurso é o mesmo. É, palavra por palavra. Bom, e aí a história começa a seguir dentro da linha propriamente do Mad Jim Jaspers, né? A próxima história mostra a Roma e o Merlin jogando um jogo de xadrez, basicamente mostrando que eles de alguma forma estão no controle da situação. É uma história bem bacana, deles posicionando as peças, até tem uma cena em que o Merlin protege a Capitã Britânia da Fúria, e o Merlin, que é pra ser um deus, fica com as mãos queimadas de tão poderosa que é a Fúria. Fúria é tipo destruidor, sabe, do Odin, né? Pô, já tem uns 4, 5 personagens. É, por isso, de propósito. Vamos agregando. Vamos agregando. Bom, e essa história basicamente é a Fúria chega à mansão Braddock pra... Por que ela veio no nosso mundo? Porque ela tinha travado no Capitão Britânia e ela tinha assimilado que ela matou, mas ela sente de alguma forma que ele não morreu. Aí ela persegue ele... Eu matei esse cara, mas não, cara, não matei direito. É tipo o cara que fica traumatizado com o negócio de... Será que eu fechei a porta do... É bem isso. Exatamente. Será que eu desliguei o gás? O cara vai levanta 10 vezes pra... E ela vai emputecida, né? Puta, vou ter que fazer de novo esse trabalho. Eu já matei esse filho da puta, vou ter que ir lá. Eu não posso nem morrer em paz, né? Ninguém gosta de retrabalho, né? Ninguém gosta de retrabalho, cara. Essa é... Bom, aí ela vai e ela acaba encontrando o Capitão Britânico e tal. Tem uma luta fodida. É, ela dá um pau no poder executivo, inclusive mata um dos caras, o Legião, a Leija, o lobo de guerra e tal. Essa, o Byrne depois ele usou isso também na Tropa Alpha com um personagem lá da Tropa Alpha que tinha o mesmo poder de pegar cópias de si mesmo no futuro, né? Aí matam a cópia do cara do futuro. E aí, o que, é que vai acontecer? Bom, daqui a algum tempo ele vai morrer. Dependendo de quanto tempo era aquela cópia. É, exatamente. O cara fica torcendo pra ser uma cópia minha daqui a 70 anos, não, daqui a 4 minutos. Tchau. Aí depois o personagem até reaparece, o Excalibur, umas vezes dizem que era outro, né? Era um irmão. Era um irmão. Diferente, né? Mas agora eu não fico sem saber se trocaram o nome. Não, trocaram. Eu não me lembro qual era. Esse é o Legião. Né? Isso, esse é o Legião. O outro tinha super força, né? Daí tinha esse poder aí de... É que eu acho que quando o Chris Claremont foi escrever o Excalibur, ele disse, mas esse personagem é legal pra caramba, não vou matar, vou usar. É, eu gostava do visual. Aí, bom, eles conseguem imobilizar a Fúria temporariamente, né? Eles aprisionam, o Capitão Britânia aprisiona ela nas cavernas, olha só. Tinha cavernas embaixo da mansão, tá, gente? E nessas cavernas tinha um supercomputador, tá? Tinha um carro também, e um dinossauro e uma... Não, ainda não. Aí esse supercomputador era o que a gente tinha falado da mente central, que era um computador muito avançado, orgânico, blá, blá, blá, blá, blá, e ele consegue temporariamente aprisionar a Fúria. Eu acho muito bacana essa ideia também. Capitão Britânia é realmente um personagem muito inteligente, né? Você tem um ser, uma tecnologia alienígena que se adapta e o caramba e tal, não sei o que, que absorve isso, que absorve aquilo, que absorve aquilo outro. Vamos colocar ele junto com um supercomputador maligno que meu pai criou aqui. O que pode dar errado, né? O que pode dar errado, né, cara? Como assim? Não tem nada. Parabéns, Capitão Britânico. E olha só, eu vou ser o sexista de novo. E caraca, não é possível, eu vou ser obrigado a fazer esse comentário. Ninguém vai fazer e eu vou ser obrigado a fazer, porque como, da mesma forma como eu elogiei a Saturnina, eu tenho que falar, que visual é esse dessa Capitã RU, cara? É sério. É meio zoado, cara. E vai ficando pior. Vai piorando demais. Cada momento que aparece, aparece pior, cara. Que isso? Outro comentário. Esse, pô, Merlin e Roma. Livre-arbítrio pra quê, né, cara? Os caras estão controlando tudo ali e tal, de todo mundo. Né? O coitado do Capitão Britânia, que desde que nasceu, tá naquele joguinho ali. No final dessa história, até acontece uma coisa bem coerente. O Lobo de Guerra tá lá sem um braço e tal. Os caras do Poder Executivo tão putos com ele, porque eles nunca toparam entrar numa luta contra esse bicho aí. E aí ele disse pro Capitão Britânia, olha, Capitão, eu gosto de ti, é até faixa, mas é o seguinte, eu sou responsável por essa gente aí, um já morreu, eu não vou matar os outros. É, foi pular, mas eu tô pago pra isso, né, cara? Tô pago pra isso, peraí, né, cara? Aí o Capitão Britânico tá, então a gente fica por nossa conta, é, vocês ficam pela conta, por conta própria. E pica a mula. Aí a história já começa a ficar sombria, alterna naquele humor pra um estado mais sombrio, que já vai se encaminhando pro fim da fase do Alan Moore. A história dá um salto temporal que eles não especificam qual é. Não, eu fiquei perdidaço nessa parte, porque eu achei que eu tinha perdido. Não, pera aí, calma aí, é uma terra alternativa? Eu fiquei perdidaço nessa hora, porque eu falei, bom, pera aí, mudou tudo, avançou no tempo, eles estão em outra terra alternativa. O que aconteceu? Teve alguma história que não foi publicada? Aí é que tá. Sempre que dá esses saltos, desconfia que mudou a revista. E mudou. Essa história que a gente tava lendo, depois que o Poder Executivo vai embora, saiu na Daredevil's 10, que é de outubro de 83. E aí o Capitão Britânia continuou na Mighty Marvel 7, que já é de dezembro de 83. Então ele mudou a revista, eles começam a história de um outro ponto de partida. Ler, acompanhar quadrinhos nessa época era um negócio meio de cara... Aí depois se perguntam por que o cara não fazia sucesso, né? É tipo aquela coisa, né? Os caras mudam o horário da série pra competir com o jogo de quarta-feira às 10, né? Aí depois tá culpa da série. Não, se a série não dava audiência, a gente colocou ela uma hora às 10 da manhã, outro dia às 9 da noite, aí outro dia às 4h37 da noite, né, da manhã, e pronto. E quem não acompanhou é que tá errado. Os fãs é que não foram fiéis o suficiente. Bom, isso é basicamente o que aconteceu com o Capitão Britânico. Nesse salto temporal já mostra uma Inglaterra onde o Jim Jaspers alterou significativamente a realidade e dominou todo mundo. Pensa em dias de um futuro esquecido, é mais ou menos por aí, sabe? Campos de concentração, os mutantes, e nessa realidade tem mutantes também, tá? Os mutantes e heróis foram perseguidos ou mortos ou foram presos, e o Capitão Britânico é meio que uma lenda da resistência, assim, sabe? Essa é a minha bronca com personagens meio overpowers como o Mad Jim Jaspers aí. Porque, cara, o cara ele pode controlar a realidade, né? Por que ele não pegou o Capitão Britânico? Né? Exatamente, né? Tipo, o Capitão Britânico, qual o Capitão Britânico? E pronto, acabou. Mas enfim. É que ele é muito overpowered, né, cara? É demais. Exatamente. Essa história começa, ela é contada, o Alan Moore ele tem umas soluções narrativas bem legais, né? Essa história, como a outra era contada do ponto de vista do Poder Executivo, essa história é contada do ponto de vista de duas meninas que estão conversando. E uma delas tem um formato de morcego humano, assim, sabe? Morcego humano do Batman, que ela é chamada de Megan. Que ela aparece nessa história só pra comentar que tal, que alguém que ela conhece viu o Capitão Britânia e que ela acredita que um dia ele vai salvar todo mundo, etc e tal. E aí ela vai contando a história, ele enfrentou lá o soldado do Jim Jaspers, o Besouro, mas não disse que era um, não, era dois. Não, pensando bem, era uns mil, aí aparece e vai aumentando, né? Não, ela na verdade, ela é uma mutante na história que tá conversando com uma outra mutante, que foi isso. Descoberta, e o fato é que a outra mutante tinha sido descoberta, né, como mutante, porque ela tinha uma aparência normal, mas descobriram que ela tinha superpoderes, né, enfim, quando os poderes se manifestaram. Já a Megan, como ela tinha essa aparência de morcego, né, como você falou, ela não tinha como esconder, ela mesma fala isso, né, comigo não dava pra esconder, me pegaram logo, e eles estavam pegando todo mundo, todos os mutantes, todo mundo que tinha superpoderes, etc, porque é o modus operandi do Jim Jaspers aí, né. Eles não entenderam a história que o Jim Jaspers não tava muito consciente dos poderes dele, né, que ele vai ficando consciente aos poucos, né? Tanto que ele precisa se eleger primeiro-ministro. Nessa realidade, ele já não cria a fúria que aparece na história é a mesma, da 238. Ele cria campos de concentração e tal. E eu acho talvez que ele não tenha se ligado, digamos assim, a gente defendendo o roteirista, né? Fanficando a história. Ele não tenha se ligado que o Capitão Britânia poderia simplesmente desaparecer no salário de dedos, porque talvez ele não soubesse da existência dele. Eles não tinham se encontrado. Não, ele queria um desafio. Não. Ou o Merlin tava protegendo ele. Pode ser também. Alguma coisa assim. Mas nessa história, esse Jim Jaspers não tinha encontrado o Capitão Britânia ainda. O nosso, né, Jim Jaspers, o 66. Basicamente aquela coisa toda, o Capitão Britânia recebe. Aí o Capitão Britânia resolve, porque é a obrigação dele, peitar o Jim Jaspers lá na Downing Street, né, que eu acho que é onde ele tá, na sede do primeiro-ministro britânico, e vai peitar o Jim Jaspers. Uma curiosidade só que eles retomam a história lá da raposa, da Strike, porque nessa história ela vai cobrar do Jim Jaspers. Pô, vem cá, te ajudei, botei a Strike do teu lado, e agora tu me deixa aí, eu quero o meu. É aquela história, né? Te ajudei a se eleger. Te ajudei a se eleger, que era meu cargo. Eu então, do tipo, pô, peraí, olha só, calma aí. Eu tô até agora me perguntando, eu sou a dona da Strike, eu mando aqui e tal, mas a gente precisa de você pra quê mesmo? É bem isso, exatamente. E aí ele transforma ela numa raposa pra fazer jus ao nome e acaba o plot da raposa. Não acaba, depois eles retomam. Aí o Capitão Britânia vai pegar ele, aí tem aquelas cenas surreais, né? Ele tentando enfrentar o Jaspers simplesmente mudava a realidade e tal. Uma coisa que aparece na história, que eu não comentei, é que o Jim Jaspers já tava lá noutra realidade, noutra viagem lá, porque eu sou onipresente, onipotente. hoje. Manja o Thanos meio maluco. Lembra do que a gente comentou do Thanos, né? Aquele papo. Assim, fazer o Capitão Britânia sumir, o filho da puta não pensava em fazer. Ele fazia tudo. O mundo virava de cabeça pra baixo, surgia ele gigante no meio do universo e tal. Mas fazer o Capitão Britânia sumir, ele não conseguia fazer. Aí ele cria uma versão da Crazy Gang nesse mundo. Isso vai ser importante só nas histórias que vieram depois. Mas só pra dizer que a Crazy Gang, ele projeta a Crazy Gang, a gangue maluca nesse mundo, pra ser os amiguinhos dele que ele tava sentindo sozinho. É isso aí mesmo. O pior de uma outra coisa curiosa dessa história é o papo motivacional da Opal Saturnine lá com a Capitã Ryu. Ah, aquela quer convencer a Capitã Ryu a lutar, né? Porque ela tá traumatizada. Tem que ajudar ele, sei que não sei o quê. Não posso, até que tem uma hora que ela dá-lhe uma porrada na Saturnine e a Saturnine fica aí, gostei e tal. Isso vem a Saturnine, né, cara? Não era, sei. Era parte do meu plano. Ela, cara, fica com logo vai sumir, né? Mas ela fica roxa, cara. Foi um soco muito bem dado, né? É, só no quadril ela fica roxa, né? Depois já tá tudo bem. Ah, landei. Tá tudo tranquilo. Aí depois começa a mandar a mulher tirar roupa, de jeans não vai dar e tal. Ficou até um negócio meio esquisito ali, a parte. É, que ela bota aí o uniforme da Capitã Reino Unido, né? Que é basicamente uma versão feminina do uniforme do Capitão Britânia. Bom, como é que o Capitão derrota o Jim Jaspers? Não derrota. Não, ele faz nada, na verdade. Ele apanha, feito um condenado. De novo. Mais uma vez. Bom, a Fúria finalmente se liberta lá da mente central. E não só se liberta, como absorve a mente central. É, pelo menos absorve a tecnologia. Que impressionante, não. Jamais imaginaria que isso poderia acontecer, cara. Jamais. E persegue o Capitão Britânia justamente quando ele tá enfrentando o Jim Jaspers. O Jim Jaspers fica meio puto com aquela história, que a Fúria não tá dando bola pra ele. Ele diz assim, ó, não sei se te falaram alguma coisa, mas eu sou um novo deus por aqui e tal, e a Fúria vaporiza ele. É um esqueleto com a mão assim pra cumprimentar. Fúria, peraí, então você tem superpoder? Porque conta na história, né, que a Fúria era meio puta pelo fato do Mary Jane Jaspers ter colocado na programação dela que ela tinha que destruir todos os seres com superpoderes, menos ele. Né? Ah, é, isso aí. Ela era frustrada com isso. Só que aí ela chegou na realidade meio 16 e ela se deu conta que aquele Jim Jaspers não era o mesmo. Não é o meu criador, é outro Jim Jaspers. É outro Jim Jaspers, e esse daí eu posso matar. Imagina, cara. Tava aquela, o cara tá na fúria, como diria. Imagina. E aí os dois esquecem o Capitão Britânia, até que a Fúria começa a brigar com o Jim Jaspers, tem uma série de cenas surrealistas, né? Mostrando um se adaptando ao poder do outro, até que a Fúria consegue fritar, né, o cérebro do Jaspers, matando ele, né? É lógico, cada um foi tratado aquilo que era a ameaça maior, né, cara? Porque o Capitão Britânia, na boa, o Capitão Britânia não é nada. Olha só, olha o histórico do Capitão Britânia nesse encadernado inteiro. Sim, só cara, sabe o único momento em que ele fez alguma coisa, cara? Ele conseguiu derrotar o cara que tava atrás da irmã e dos psionicos. Eu fiz questão de destacar isso, cara. É o único cara que ele derrota, cara. O restante, ele morre. Ele volta e ele continua apanhando, cara. Nem no final é ele quem derrota o vilão. Cara, ele apanha mais que o Demolidor, cara. Cara, ele não consegue livrar a Saturnine lá. Ele não consegue fazer nada. Ele liberta ela. Porque eles fogem. Todos eles fogem lá e deixam o cara no poder. Bom, depois que a Fúria mata o Jim Jaspers, o Capitão Britânia se levanta, né? Esperou. Sabe aquela história? Tá, deixa ele se pegar, eu pego o que sobrar. Sabe? É o que eu tô falando, torce pra eles dois se matarem pra eu não ter que pegar ninguém. Aí ele vai pra cima da Fúria, ele começa a tomar um pau da Fúria, e aí finalmente a Capitã Britânia, a Capitã Ryu, olha, a linda Maquilhão, justifica a sua aparição na história, né? Ela vai. Tipo, alguma coisa ela tinha que fazer, não é possível, né, cara? Ela consegue destruir a Fúria. Só um parênteses aqui, que no meio da história toda ocorrendo, a Homem e o Merlin estão lá jogando o xadrez deles. Né? É, da realidade. E justamente quando o Fury mata mesmo o Mad Jaspers, o Merlin morre. Dá a entender na história que o Merlin, de alguma forma, ajudou a Fúria a matar o Jaspers, porque a missão pra qual o Merlin criou o Capitão Britânia era eliminar o Jim Jaspers. Porque o Jim Jaspers era tão poderoso que ele ameaçava todo o Omniverse. Falhou miseravelmente, né, cara? Era melhor ele ter ajudado a Fúria desde o começo, né? Era muito mais fácil, né, cara? Não fudia a vida do Braddock lá e tal, né? E ainda tinha mais sucesso. Outra coisa bacana de destacar é uma coisa que eu sempre perguntei. Tá, se tinha um Mad Jean Jaspers na Terra 238 e se tinha um Mad Jean Jaspers na Terra 616, não tinha mais nenhum Mad Jean Jaspers? Rapaz, eu já tinha mandado cada Capitão Britânia na casa de... Jean Jaspers matou todos, quando bebê ainda. Proibia, é que eles podiam viajar no tempo, né? Eles podiam viajar no tempo. Proibia que existisse esse nome, cara. Que isso, cara? Não ia correr um risco desse, pelo amor de Deus. Os caras estão no extrabundo, tem mega poderes lá de ressuscitar os outros. Você não pode fazer um negócio simples desse, cara. Até eu tava dando uma folhada e parece que nas histórias do New Excalibur aparece um Jean Jaspers, mas eu não li ainda, não vou dizer que é o mesmo, se é de outro universo, o que que acontece. Mas enfim, só pra deixar essa curiosidade aí. Ouvintes aí vão matar essa curiosidade, dizer, vão dar toda a ficha de todos os Jean Jaspers que já apareceram, e aí a gente vai ver que o Merlin devia ter feito isso. Exatamente. Nesse meio tempo, enquanto a Linda McKillian tá lá destroçando a Fúria, a Saturnine, que não é boba nem nada, pega uma amostra do DNA do Jaspers, né? Olha só. Que ideia, né? Que ideia. É, não, Saturnine, gente boa, né, cara? Saturnine, a gente sabe, né? Cara, nenhuma mulher deixa o maluco ali na frente do Zorro, faz a sacanagem que a Saturnine fez e pode ser dita como gente boa, né, cara? Não dá. A última história é um epílogo da fase do Moore, na verdade. É o funeral no Extramundo, né? Que é justamente todos os capitães britânias do Omniverso convocados, e também alguns cavaleiros negros, né? Inclusive o próprio Arthur, convocados pra velar o corpo do Merlin. Um desses capitães que aparece vai reaparecer de novo na história, mas é a primeira aparição de muitas outras versões dos capitães britânicos. E é meio que aquela história que a Roma explica, não é? Você foi criado pra deter o Jean Jasper, agora você conseguiu. É aquela história que ela conta pro cara. Pra destruir o Jean Jasper, não conseguiu, beleza, mas tamo aí, né? Que importa o que vai levar. É tipo aquela coisa, tu tinha um trabalho, né? Trabalho. Tava fazendo uma coisa na vida. E aí ela manda, no fim do funeral, a Saturnine passa a perna no Mandragon, né? Ela diz pra ele, olha, eu tenho aqui um DNA do Jean Jaspers. Então, a menos que tu queira que eu crie um exército de Jean Jaspers e mande todos atrás de ti, você vai me passar de volta, né, o cargo, né, de Magistrix, me restabelecer como Magistrix. Então aí ela depõe o Mandragon, faz ele... Vê que ele é filho da puta, né? Ela faz o cara lamber as botas dela, literalmente. Eu tô falando, cara. Não vale nada essa mulher. No próprio epílogo, aí, quem tá? Ah, porque o Jean Jaspers que aparece depois é o clone. Não, porque a Roma fala. Essa Saturnine. Ah, não tem jeito essa menina, vou ter que ficar de olho nela. Mas eu já destruí as amostras de DNA. Tá? Malandrinha, né? Pelo menos. E essa Saturnine malandrinha, vou ter que ficar de olho nela. Ela manda, no fim da história, Capitão Britânia e a Capitã Hill de volta pra Terra 616. E aí acontece uma coisa muito estranha, que eles se beijam. Totalmente, totalmente, cara, olha do só. Do nada, né? A história é cheia de maluco. A história é de maluquice do início ao fim. Mas isso foi o mais maluco que aconteceu, cara, em toda a história. Por que eles se beijaram? Assim, nada indicava, nada. Até não, eles até criaram indicava. Um laço lá na hora que estavam destroçando a Fúria, né? Uma coisa bonita. Estavam destraçalhando aquele robô lá, meio humano. Mas não tinha nenhuma indicação pra eles se beijarem, cara. Nada. E foi só isso também. Um beijo, tchau. Cada um vai pro seu lado. Pronto, o Capitão Britânico não foi mais de pouca virgem. Não, ele não era já. Porque ele tava ele tinha dado uns pega na Courtney. Quando os pais morreram, seu filho da puta, é isso mesmo. É verdade. Tava lá beijando mulher enquanto seus pais eram assassinados por um supercomputador. Isso aí. Ali na maquilha dá uns beijinhos nele e vai cada um pro seu lado e acaba a fase do Moore. Eu só queria destacar que não acabou aí a fase britânica do Capitão, porque depois que o Moore sai, o Alan Davis segura uns roteiros por um tempo. O Moore sai pra ir trabalhar em algum projeto nos Estados Unidos, eu não sei quais das obras-primas dele foi. Teria que pegar, ver direitinho as datas, ver o que bate. O Alan Davis segura as histórias do Capitão Britânia nessa mesma revista por mais uma... Isso, o Moore sai na 13, na Mighty World of Marvel 13. O Alan Davis escreve. Ele escreve junto com o Jim Craddock a 14, ele escreve sozinho a 15, e ele escreve com o Mike Collins a 16, que foi a última revista com a história do Capitão Britânia, com esse nome, Mighty World of Marvel. Nessas histórias que vieram depois... Aí, conta o Alan Davis que ele pede pro Alan Moore uma indicação de um roteirista pra trabalhar com ele, porque ele também começa a fazer outros trabalhos e não tinha tempo de roteirizar todas as histórias do Capitão. Mas ele queria continuar trabalhando com o personagem. E aí o Moore indica ninguém mais, ninguém menos que Jamie Delano. Já ouviram falar? Jamie Delano, né? Uhum. Hellblazer. Também britânico. E aí o Jamie Delano e o Alan Davis relançam. Aí vem Capitão Britânia, Britânia Volume 2, porque a Volume 1 era aquela primeira revista que nós falamos lá no começo, que dura do 1 ao 14. E aí, se não me engano, já era mensal. Nessas histórias do Jamie Delano com o Alan Davis, ele fecha algumas pontas que o Moore tinha deixado. Eles não conseguem dar um direcionamento porque eles não iam fazer uma outra mega saga depois do que o Moore fez, né? Mas eu queria só destacar que alguns personagens aparecem. Ele encontra essa Megan numa cidadezinha da Inglaterra, num subúrbio de Londres, eu acho. Ela aparece pra ele, conta que ela é uma mutante, dá uma briga lá, acaba morrendo um amiguinho dela. Depois ele vai conversar com a família. Até uma história meio estranha, porque a família perdoa ele pela morte do guri. É meio que uma história de epílogo, assim, pra mas fechar. Mas ele matou o guri? Não, ele tava brigando com a Megan e caiu uns pedaços de aço lá, umas vigas de aço em cima do guri e morreu. Ele tava brigando com a Megan? Com a Megan, é. Porque e a Megan... ele matou o amigo dela na briga. E a Megan tava enlouquecida por causa da lua cheia, porque ela tinha essa coisa meio morcego, meio lobisomem. Eles chamam ela de... A mesma Megan que apareceu... Excalibur. Essa mesma? A mesma. E que tinha aparecido naquela história do muro que nós comentamos lá, Diálogos à Luz de Velas. Então, os filhos da puta mataram uma criança e depois eles ficaram se pegando, é isso ainda? Isso. E é muito estranho porque essa história toda, ela se passa a maior parte na casa da família desse guri e a mãe dele perdoa e tal. É meio que uma história pro Capitão Britânia lidar com a culpa que ele tinha por tudo que tinha acontecido. É, o que acontece depois que eles matam o Jim Jaspers? O mundo meio que volta ao normal. Eles contam, é roteirismo, tá? A realidade tá se reescrevendo porque ela não podia tolerar as mudanças que o Jaspers provocou. Então eles dizem, algumas pessoas lembram do Jaspers Warp, eles chamam de Warp, eu não sei como é que ficou aqui. É, torção, distorção, rasgo... Nem citam o que o Jaspers fez. Isso é importante, eu explico depois porque vai ser importante para as histórias do Excalibur. É, algumas pessoas lembram esse Jaspers Warp, que é essa realidade distorcida, né? Do Jim Jaspers que voltou ao normal. Outras pessoas não lembram. O Capitão Britânia e os amigos dele lembram. E durante a história aparecem vários outros que lembram também, mas a maioria não lembra. E aí ele volta para a mansão, o mente central já tá bonzinho de novo e tal. Aparece uma história com o Dai Thomas, que era tipo o Comissário Gordon, ao contrário. O Dai Thomas era um personagem das antigas do Capitão. Ele aparece nessas histórias. Aparece bem pouquinho nas histórias do Moore, né? É. Ele era um personagem antigo das histórias do Capitão, que odiava o Capitão, porque ele odiava os super-heróis, porque a mulher dele tinha morrido numa briga entre o Hulk e o Thor. Vê que eles falam isso na história. Olha, os heróis, quando brigam, as pessoas morrem, sabe? Eles meio que tentam chamar a responsabilidade. É assim, eu não vou contar... Uma briga entre o Hulk e o Thor, deve realmente. É impossível que morra alguém. Até no aperto de mão do Hulk e do Thor deve morrer gente, mas já não é briga. Exatamente. Aí isso serve tudo meio que como um epílogo. Então o Dai Thomas, ele quer revelar a identidade do Capitão Britânia, ele descobre, né, ele investigando, ele descobre que é o Brian Braddock, olha só. Ele quer revelar e tal, e os primeiros, não, quem vai cuidar disso é a Strike, a nova divisão da Strike, que é a Strike vira RCX, que eu não me lembro o que significa. Não, mas olha só, né, cara, que coisa. O cara, ele tem uma irmã que mora com ele, que tem superpoderes, etc, e mais nenhum outro parente vivo, não tem namorada, não tem ninguém, os únicos parentes, os únicos conhecidos dele, amigos e tal, estão no extramundo e tal. Pra que esse cara precisa de identidade secreta? Na boa. Ele quer proteger quem? Essa identidade secreta dele, cara. Ah, pelo amor de Deus, forçar demais, cara. Essas histórias, elas não são ruins, tá? Mas elas são aquilo. São histórias curtas e que mudam muito rápido de uma história pra outra. Aí o Capitão Britânia, ele meio que enfrenta de novo a Raposa e a Strike e o Mestre Assassino. Ele enfrenta a Crazy Gang. Uma coisa interessante da Crazy Gang é que eles dizem, tudo que o Jaspers mudou na realidade voltou ao normal. Menos a Crazy Gang. E eles não sabem explicar por que a Crazy Gang continua por lá. Ele enfrenta esses caras, ele enfrenta a Raposa. Essa história que ele enfrenta a Raposa é só pra dar um fecho naquela história da Raposa controlar a Strike. Também explica algumas coisas sobre o uniforme dele. É nessa história do Jim Delano que explica que ele não precisa mesmo do uniforme. Aí que inclusive ele consegue controlar o uniforme mentalmente. Depois ele enfrenta um monstro que é um cara contaminado pela fúria, que ele acaba virando um cara todo deformado, que vai absorvendo tudo. São histórias bem bacanas, tá? Você acha que tem alguma chance? Talvez, né? Vamos fazer aí uma... Cara, acho que não. Pela Panini pra lançar... Acho que não, porque não ficaram tão famosas. E já saiu do Excalibur, né? Então acho que já devem continuar daí, né? Se continuar, vai continuar a partir do Excalibur, né? Essas histórias acontecem antes do Excalibur, tá? Ele enfrenta um Capitão Britânia do mal, que é o Captain... Britão. Umbreon. Seria o Capitão América, o Capitão... É pra ser o Capitão Britânia nazista lá, de uma versão que é Saturnine. Não. E esse cara tenta estuprar a Betsy mata ele e tal. É bem forte, várias histórias, assim, sabe? Cara, a Beth era uma personagem corriqueira mesmo nas histórias, né? Sim, cara? Não, ela aparecia muito. E eu achava que ela tinha surgido pra X-Men. Caramba, cara, muito garoto, muito garoto. Bom, nesse meio tempo eu tô pulando algumas coisas, é difícil manter a ordem porque as coisas acontecem assim mesmo. A Megan vai morar com ele, porque ela é uma mutante perseguida e tal, e o Capitão Britânia tem isso de... Por causa disso que ela vai morar com ele. Não, eles não estão se pegando, Ainda. Ainda. É por isso que eu tô falando. É porque ela ainda era aquela forma meio fada, meio... né, meio... Não, ela ainda morcegão. Era meio morcego, meio morcego, ela era feia. Ela veio. Então aí não interessa, né, óbvio. Aí não interessa. O cara tinha a Courtney Royce lá dando mole, não ia ser... Nessa história do desse Capitão Maligno, a Penetra aparece pela primeira vez. A Penetra e a Technet. Então elas surgem nessa história do James Delano. E elas vêm justamente pra buscar esse Capitão Maligno, pegam o Capitão Britânia por engano e levam ele pra esse outro universo e tal. É bem bacana. Essas histórias todas, eu acho que eles não sabiam que a revista ia ser cancelada. Mas eles acabaram dando um fecho pra toda essa fase do Capitão Britânia na Inglaterra, sabe? Ela acaba na 14. O Alan Davis disse que ele não sabia que a 14 era a última. Ah, não, perdão. Eles avisam ele que a história ia ser cancelada. Ele tinha ido falar com editor para dizer que ele não podia mais desenhar, porque ele tinha outros projetos. Aí o editor fala: olha, a revista vai ser cancelada. Faz pelo menos a última edição pra fechar, aí ele fez. Sabe que não foi isso, né, cara? Na hora que ele chegou pra dizer que não ia dar, o editor falou: puta, sem o Alan Davis, essa porra não vai vender aí que não vende nada mesmo, cara. Então, assim, ó, ih, cara, tinha que cancelar. Faz o seguinte: desenha mais uma aí pra gente, pra dar e a gente encerra. Pra gente encerrar isso daí, e depois o cara já pensa: pô, a gente olha que isso não encadernar, depois ganha mais um dinheiro. Então, assim, é nessa história que aparece a Megan, é nessas histórias que explicam, eu não me lembro agora, acho que é o Mente Central. Aí o Mente Central explica pro Capitão Britânia que o pai dele era também do Extramundo e tinha sido enviado pelo Merlin justamente como uma parte desse plano dele pra criar o Capitão Britânia, né? E aí o Mente Central, ele é tipo o erradicador do Superman na Terra. Ele é um cara responsável por fazer as coisas andarem de acordo com os planos do Merlin. Não, tô ouvindo vocês, estão pensando, Panini, não precisa mesmo publicar não, cara. Eu gostei, sinceramente, eu gostei dessas histórias. O grande arco dessas histórias é um arco em que a Megan já tá na casa do Capitão Britânia e essa Strike reformada, o SX, chega pro Capitão Britânia na mansão, que aí ele já tinha aberto a mansão pro mundo. Ele tinha dito: ó, tô reconstruindo a mansão, entendeu? Que aí aos poucos ele ia acabando com a história que é do holograma. O SX disse: ó, a gente precisa de ti porque tá acontecendo umas paradas aí, tá surgindo uns tal de Warps, que eram, na verdade, bebês mutantes que eles tinham identificado que estavam surgindo como resultado do que o Jim Jaspers tinha feito. Eles não sabiam porque, mas era um efeito colateral do Jasper's Warp, então eles chamavam de Warps. E a gente vai ter que dar um jeito de enfrentar isso aí. Eles estavam reunindo esses bebês, eles acabam continuando essa história no Excalibur, se eu não me engano. E eles começam a levar esses bebês todos pra mansão Braddock e dizem: ó, capitão, ou tu tá conosco ou tu te fudeu, ou a gente vai te obrigar. E aí, numa dessas histórias, a Megan, ela fala com uma telepata, a Allison, que era colega da Betsy, né, tinha aparecido antes, e a Allison diz: não, mas você é muito bonito, a sua aura é de borboleta, você um dia vai sair desse casulo e tal. E aí que a Megan descobre que ela é uma transmorfa, que ela não tem aquela aparência de morcego. Aquela aparência de morcego é porque ela era do povo cigano, e o povo, quando ela nasceu e fazia muito frio, ela criou pelos no corpo pra se aquecer. Aí o povo começou: ah, ela é um lobisomem, ela não, ela é um morcego e tal, era uma coisa de supressão, e ela diz que ela captava isso. Os poderes da Megan não são muito bem explicados. Ela é basicamente uma metamorfa com alguns poderes psíquicos. E aí ela assumiu essa aparência para refletir, né, a maneira que o povo dela via ela. Só que aí, quando ela percebe isso, ela cria aquela aparência de fada dela, com as orelhinhas pontudas, e ela fica gostosa. Aí sim, né, o Capitão Britânia é um cara nada superficial, aí sim ele pega a menina, né? Aí sim, não, ainda não. Aí o que acontece? Eles acabam enfrentando esses Warps na mansão Braddock, morrem vários, tá? Na luta deles e tal. E a Bessie diz: não, a gente tem que cuidar dessas crianças, elas vão ficar aqui sim, se tu não gosta, foda-se, a mansão é minha também. Aí ele briga com a Bessie e vai embora da mansão. Nesse meio tempo, o irmão dele, ele tinha um irmão, bom vivant, chamado Jamie, liga pra eles: ah, eu tô preso aqui na África, um tal de Doutor Crocodilo me capturou. É uma história bem bacana que o Capitão Britânia vai pra África pra tentar ajudar o irmão dele, descobre que o irmão dele, na verdade, é que era o vilão da história, porque ele era um cara que traficava pessoas, traficava drogas e tal. Ele era um criminoso de guerra, o irmão dele. E aí o Dr. Crocodilo era um cara que queria fazer justiça, né, pro povo dele. E aí ele fica com a Megan quando ele diz: ah, eu tenho nojo do meu irmão, eu quero mais que ele morra. E aí ele tá ele tá na deprê, tá na bad, porque, puta, briguei com a minha irmã era um monstro, fui expulso da minha própria casa, Megan, só você tá do meu lado, porque a Megan era grupo dele, né, era chat. E aí eles pegam e se beijam e ficam juntos. Tem mais algumas histórias dos dois juntos, passeando pelo mundo, até histórias bem bacaninhas, assim, uma história bacana onde eles encontram a Penetra de novo, até que eles voltam pra Inglaterra, porque, cara, nem vou entrar em detalhes, o RCX desse tinha convencido a Betsy e a Linda McQueen a ser as novas capitães britânias da Inglaterra. É, aí a Betsy toma um pau lá do mestre assassino, fica cega e tal, e o capitão acaba voltando. Só que quando ele volta, ele não quer ficar na mansão Braddock, porque a mansão Braddock tá lá com o RCX e os tais dos Warp. Putz, você me lembrou agora que a Psylocke, quer dizer, a Betsy Braddock era cega quando começou. Sim, a... Quando apareceu naquela cena do X-Men, né? Quando ela aparece no X-Men, ela tá cega. Ela era uma cega, só que telepata, né? Uma grande merda. É, não, mas ela fala já nessa história. Nessa história, o que acontece? A Betsy, como ela também é descendente do Extramundo, né? Ela era gêmea do Braddock, eles adaptam o uniforme daquele Capitão Britânia maligno que eles capturam, eles tiram o uniforme dele e mandam ele sem uniforme. Aí eles adaptam o uniforme daquele capitão pra ela, então ela também ganha poderes do Capitão Britânia, só que não tão poderosa. Aí quando ela vai enfrentar o Mestre Assassino, ela cai numa armadilha que o Mestre Assassino e a Raposa fizeram pra ela, ele obviamente pega ela e dá um pau nela a ponto de cegar ela. Ele deixa ela cega. Aí o Capitão Britânia aparece, dá um pau nele, não, eu sou necessário aqui na Inglaterra, eu vou voltar pra casa. Porque ele tava naquela fase de viajar o mundo com a Megan, então não queria saber de nem se ia ser aposentado. Já se aposentado, o cara já... É, não, ele fala, se... Eu nem 30 anos, já tentou aposentado, ele vai tapar super-herói. Ele diz, se a Betsy quer ser Capitão Britânia e a Linda quer ser também a Capitão Reino Unido aqui nessa terra, então eu não preciso ser mais Capitão Britânia. Ele fica puto, ele fica descornado pra caramba e quebra o elmo e tal. Ataque de pelanca também, que vai te contar. É, não, ele tem várias. Aí ele volta justamente pra enfrentar o Mestre Assassino quando ele tá matando a Betsy de porrada. Tudo isso pra dizer o quê? Que no fim da história, quando nessa última história, na última revista, né, a Captain Britain, no volume 214, o Alan Davis, ele encerra a história e dá um epílogo, ele meio que dá um fechamento pra todo mundo. E termina o Capitão Britânia morando com a Megan no farol. Aquele famoso farol que aparece nas histórias do Excalibur. E até tem uma coisa interessante que a Roma leva a Capitã Reino Unido de volta pro Extramundo, né? Isso, e fala isso. O mundo que, na verdade, é Saturnine que aparece nessa fase, não é Saturnine. É Saturnine, né? É a Saturnine maligna. Isso. Daquele universo do Capitão Britânia maligna. É a Saturnine, calma aí, pera aí, porque aqui mais é maligna, a Saturnine mais... boazinha. É a mais maligna. Sim, é. Bom. É interessante porque ela oferece pra essa capitã ser a Capitã Britânia dessa realidade e ainda salva o marido dela, né, que tinha sido morto pela Fúria lá na Terra 238, naquele flashback, né? Que fala, no último... Eu voltei no tempo e busquei ele. Exatamente, né? Então dá aquele fechamento pra todo mundo, né? O Mastermind, né? O Mente Central fica cuidando da mansão com todas aquelas crianças. A Betsy tá esquiando, né? Ela casa com o namorado dela lá. Que sumiu depois, né? Acho que nunca... Nem lembro se alguma não vez... Não lembro. Acho que no X-Men eles mencionam, no Excalibur acho que ele aparece também. Acho. Não vou dizer categoricamente. A Emma tá pra morrer, né? A governanta dele tá pra morrer de câncer. Aí o Mente Central leva ela num cruzeiro. É muito estranho. O Mente Central cria um corpo pra ele, pra poder levar ela num cruzeiro. Pra ela morrer de boas. E, cara, eu acho que é basicamente isso o fim da revista do Capitão Britânia na Inglaterra. Eu só dei esse pequeno panorama do que aconteceu depois da fase do muro, porque eu acho que não vai realmente sair aqui, e porque isso tudo acontece antes do Excalibur, que a gente não vai falar nesse podcast. Não vai falar, mas eu queria só deixar uma coisa clara. Depois que eu li essas histórias do Capitão Britânia, agora a gente recapitulando aqui, eu gosto mais das histórias do Excalibur do que quando eu li na época. Porque imagina, eu tava acompanhando as histórias dos X-Men num determinado ritmo e tal... De repente, pã, Inglaterra, Capitão Britânia e Extramundo e não sei o que. E aquilo era tão estranho pra mim que eu não conseguia relacionar com as histórias que eu acompanhava dos X-Men, né? Achava ruim até. E aí, relendo agora e tal, mais recentemente, depois de já ter lido esse encadernado do Capitão Britânia, aí sim as histórias começaram a ficar mais bacanas, sabe? Porque na época eu achava tudo muito esquisito, era muito diferente do que eu tava acostumado em termos de X-Men. É, não, mas eu também, embora eu diga que o Capitão Britânia é um dos meus heróis favoritos, justamente que eu gosto muito das histórias do Excalibur. Mas bota muito, cara. Eu tenho os encadernadinhos, os formatinhos encadernados que saíram, né? Saíram uns especiais do Excalibur pela Abril, saía na revista do X-Men. X-Men, eu acho. Sai da Marvel Force, né, também, antigamente. É, da Marvel Force eu tenho pouca coisa. Mas eu acho que eu comprava só as revistas, eu comprava as revistas pra ler o Excalibur, sabe? Eu gostava muito, e eu acho que o Chris Claremont chamou o Alan Davis pra trabalhar com ele, porque os dois têm um carinho muito grande pelo personagem. Embora o Chris Claremont não tenha se envolvido em nenhuma dessas histórias que a gente comentou, salvo aquelas primeironas lá, até, só pra contextualizar, ele escreveu até Capitã Britânia volume 1, número 10. Então, muita coisa que aconteceu com o Capitão Britânico depois daquilo, depois, logo depois da origem dele, não é do Chris Claremont, é de outros caras. É aquele cara que eu tinha mencionado no começo, como é que é o nome dele? Herbie Temple? Não, Herbie Temple é o desenhista. O Gary Friedrich. Quem escreveu o Capitão Britânico depois foi o Gary Friedrich, Larry Lieber, o Bob Budiansky, o Jim Lawrence e, adivinha, o Len Wein. Len Wein era meio pau pra toda obra, né? Vira, mas ele escreveu. Pô, a gente já deve ter citado o Len Wein aí em 1 milhão de podcasts aqui. N diferentes personagens, né, cara? Impressionante. É, se você não sabe quem é o criador do Wolverine, tá? Numa história do Hulk. É, pra ser vivo. Bom, então, acho que é isso, gente. Eu fiquei muito satisfeito de gravar esse podcast, vocês devem ter notado pela quantidade de tempo que eu falei, né? Peço desculpas até. Porque eu acho muito... Desculpa, não desculpa, né? Porque eu acho muito legal essas histórias do Capitão Britânia. Acho que é um personagem que bom que a Panini tá dando aí uma visibilidade pra ele. E tomara que dê certo, na verdade, esse podcast tem segundas intenções pra mim, que é fazer dar muito certo aí, vender esse encadernado Capitão, vender o encadernado do Excalibur, pra quem sabe, assim, é difícil porque a Excalibur, a primeira versão, durou 125 edições, né? Durou de 88 a 98. 20 encadernados mata isso mole. É, mas aí eu acho difícil a Panini lançar tudo isso. Mas eu gostaria muito de ver esse material publicado aqui em formato americano, porque ele só saiu em formatinho, né? É verdade. A única coisa que saiu em formato americano é o especial onde o Excalibur se forma, né? Sim, sim. Que é da Graphic Globe ainda, né? É, Graphic Globe, exatamente. Eu tenho essa edição. Que é o Excalibur The Sword is Drawn, né? Que é justamente... Começa com a Kitty Pryde e o Noturno lidando com a morte dos X-Men que tinham morrido lá, né? Que era de mutantes e tal. E aí eles acabam encontrando a Rachel Summers, que era a Fênix, mas não vou explicar nada disso agora. É, porque eles estavam ali por perto. Eles estavam na Ilha Muir, na Escócia, não é isso? Isso, exatamente. É. E aí eles resolvem fundar uma franquia dos X-Men na Inglaterra. Na Inglaterra, sabe-se lá por quê. Só pra contextualizar, Lince Negro e Noturno estavam na Ilha Muir pelo efeito do massacre de mutantes, né? Que os dois tinham saído dos X-Men por causa dos ferimentos, né? Do que tinha acontecido. Então eles estavam ali se recuperando, né? Quando aconteceu toda a queda dos mutantes, eles estavam longe dos X-Men. É, e eles estavam se sentindo culpados, né? Porque não tinham ajudado os X-Men na batalha final deles. A gente vai fazer um pra falar de Excalibur. De preferência quando a Panini lançar mais e mais dos próximos encadernados do Excalibur. É, esse encadernado que saiu agora, que é bem legal, até por ter esse especial. Esse especial, ele só pela colorização dele, ele já vale, né? Ele tem uma cor muito bacana. Esse especial, ele tem esse encadernado, tem esse especial The Swords Drawn, e tem da Excalibur 1 ao 5. Como eu falei, tem mais 120 só dessa primeira versão da revista pra lançar. Mas hoje, assim, ó, lança só a fase do Chris Claremont, que já tá legal. É, se fizerem isso já é bacana e assim, é um material bom, eu acho que a galera vai curtir. É, eu gostava bastante, sério mesmo, por muito tempo foi a minha revista X, né, porque ele era uma revista X, o próprio nome já é meio safado, né, X-66X, né, Excalibur. Aí você tava criticando o cara que fala X-Men, mas fica nesse papo de Excalibur aí, tá vendo? Tá vendo como é que cara, é que eu falo Excalibur, e eu acho Excalibur uma pronúncia muito feia. A vida inteira eu falei Excalibur. Depois que eu descobri que era Excalibur por causa de Excalibur, que era justamente pra ser X-Men, X-Force, X não sei o que, eu comecei a falar Excalibur. Aliás, inclusive, só uma curiosidade, o Leandro falou, né, que ele lia o Excalibur e não sabia o que tava acontecendo. Eu também, cara. Eu peguei a primeira edição. Eu não comecei a ler o Excalibur do começo desse especial. Esse especial eu comprei não sei muito tempo depois. Eu comecei a ler, as histórias estavam rolando já há tempos. Ele, Excalibur, que diabos é Excalibur, cara? Por que diabos eu tô lendo uma história do Noturno com o Capitão Britânico, com um pessoal que eu não conheço aí? E isso tudo se chama Excalibur. Antes, né? É, de onde é que surgiu? O que tem a ver o Rei Arthur com essa história toda, né? Eu li a Graphic Novel e na Graphic Novel eu já não entendia nada. Porque não explica nada. Não. Aqueles personagens todos que vão aparecer. acontecendo e tal. O que é aquilo, cara? Eu não entendia. É por isso que eu fiz questão de contar um pouquinho rapidamente o que aconteceu com o Capitão Britânia depois da fase do muro, porque tem muitas lacunas que ficam, né? Galera que comprou o encadernado do Capitão Britânia e depois comprou o Excalibur tá te agradecendo pra caraca agora, porque a gente aconteceu muita coisa. Caso alguém ainda tenha dúvidas, pode entrar em contato conosco, eu acho, né? Sim, pode deixar as dúvidas aí, podem deixar os comentários, podem falar mal da gente, que aí, isso aí até que não acontece com tanta frequência quanto deveria. Não, geralmente as pessoas falam mal das histórias sobre as quais a gente fala. É, né? No máximo eles criticam o nosso critério de seleção. É, nosso bom gosto. É, exatamente. Já que a gente falou que vocês podem falar conosco, Leandro Laurentino, qual é o nosso Twitter? O @quadrinhos. Luiz Gravelo, nosso Facebook. facebook.com/quadrincast. E o nosso e-mail é quadrincast@quadrin.com.br. Faltou o que? O Instagram? Isso, Instagram, que é @quadrincast. Qual é? Repete. @quadrincast também. Instagram tem @? Tem também, você pode traduzir com @ ou instagram.com/quadrincast. É verdade. Hashtag quadrincast insta. Bom, é isso, gente. Muito obrigado por ter participado conosco deste revival do Capitão Britânia. Deus salve a rainha e... Bretanha. Deus salve a rainha. Desculpa qualquer coisa. Tchau.